temos mais um podcast de pata rachada, o maior podcast do Brasil sobre heavy metal, que é completamente contra o metaleiro. Agora eu tenho esse título pra mim. E hoje a gente veio falar o seguinte tema, só vou dar o título só. O pós-punk matou o rock brasileiro. Estamos aqui com o fundador desse tema que não sabe o que falar, Matuzinha. Eu fudei o tema sem querer, esse é o problema. É foda. Mentes criativas, é brainstorm o tempo todo. Estamos aqui com o maior médico do Brasil, Godoquinha. O AIDS e Stone Roses cagaram o rock gaúcho. Eu vou falar que o gaúcho cagou o rock gaúcho. Estou aqui com o maior orelha de todos os tempos, Servinho. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não faço a menor ideia dessa pauta, eu não manjo porcaria nenhuma, então vamos lá. Na moral, um dia tem que ter um fã do Super Amish, do site, só pra fazer um compilado de entradas do Vini falando que não sabe o que tá fazendo aqui. Porque só o podcast que eu ouvi dele é enorme. E vamos lá, hoje a gente vai falar ironicamente, mas com inteligência, e não vou falar isso. Não, vou falar ironicamente e ser burro. A gente vai falar ironicamente, só que sem inteligência alguma. E só lembrar pra vocês aí, se puderem apoiar o site que nos hospeda, que tem uma porrada de podcasts que ficam ouvindo as chamadas aí. Faltam algumas chamadas, como do podcast do Godoquinha, né, Godoquinha? Não é Carina. Que eu ouvi na página, podcast foda de literatura. E falta a chamada do podcast do Sanvini, que eu participei até pouco tempo falando do nosso querido Olavo, o vô, o demônio brasileiro. Também não tem chamada, porque sabe como é que é, né? O podcast é meu, mas tinha outras pessoas decidindo o que ia ser feito e eu tô esperando me perguntar alguma coisa. Então, olha o shade aí, solta a vinheta, vai lá. Grita, mas é verdade. É triste, mas é verdade. Toca alguma vinheta aí, sei lá. Tipo que nem eu, sem saber qual vinheta vai ser, só vai. Toca a vinheta aí. Cada 20 anos, quando a programação de animes da TV está em perigo, surgem as reprises dos Cavaleiros do Zodíaco. Com seu roteiro tosco, são capazes de insultar a inteligência e com sua animação de baixa qualidade, eles podem ferir os olhos. Agora, 26 anos depois, homens de 30 anos de idade tomaram consciência e despertaram o sétimo senso do ridículo, e os Cavaleiros de Atena irão enfrentar seu pior inimigo, o bom senso. Chega de adorar uma série cheia de rombos no roteiro. Chega de idolatrar uma animação cagada que parece desenhada por uma criança de 7 anos. Chega de achar que Masami Kurumada, o homem que tem alergia à anatomia e desenha com um carimbo, é o mestre. Enfim, chega de sentimentalismo, o podcast que te ensina a odiar. Odeie, vamos, odeie, você tem que odiar, odeie! Chega de sentimentalismo. Quartas no superamiches.com. Mais ou menos como funciona aqui, o Matuza citou essa frase que eu falei na abertura, mais ou menos assim, uns podcasts atrás, quando a gente tava falando de pouco, não lembro qual podcast era, acho que o Top Baixista, que eu tava falando do Tico Terres, né? E eu interpretei de um jeito, só que antes de eu falar minha interpretação, eu quero que o Matuza, se ele puder, explane isso. Antes qual deu, era né? qual era a sua intenção? Era isso, assim. Por exemplo, eu vou contar toda uma parábola aqui. Eu trabalhei em locadora, né? E aí na locadora você tem lá filme de terror, filme de suspense, filme de ação, filme de comédia, cinema nacional. Não, cinema nacional virou um gênero de cinema. Não tem o terror de... Hoje em dia, né? É mais diversificado. Quando eu trabalhei em locadora faz tempo. Até porque locadora não existe mais, né? Mas, tipo. Cinema nacional sempre foi cinema nacional, sabe? Existe até hoje em dia filmes de cachorro, mas cinema nacional. Cinema nacional, não tem comédia nacional, terror nacional, não. É cinema nacional, um gênero próprio. E aí o rock nacional, hoje em dia, é um gênero também. Falar, o que é isso? É rock nacional. Isso vem de quando? Dos anos 80. Porque tudo, não só por causa disso, mas tudo essa. Quando a gente pensa assim, ah, rock nacional, você pensa nos anos 80, né? Legião Urbana, essas bandas assim, que é tudo foi influenciado pelos Smiths, todos os pós-punk da vida, né? E antes disso, a gente tinha uma produção nacional, principalmente de rock progressivo, incrível. Então, por isso que eu falei, o rock, o pós-punk matou o rock nacional, principalmente os baixistas. Porque é isso. Sim, sim. Nossa, porque a gente é só baixista, incrível. E caralho, hoje em dia virou essa máxima do baixo seguir a guitarra, né? Só fazer tu. Exatamente, caralho. E não era assim, sabe? O rock nacional dos anos 70, começo dos anos 80, era foda. Mas daí tudo virou pós-punk rock nacional. E nos anos 90 pra cá, tudo virou Rick Bonadio também, né? Então tem esse problema. É, mas tá, só pra indagar aqui umas coisas, primeiro vou falar que boa parte das bandas dos anos 80, ali tirando com certeza Capital e boa parte e Legião, tem boa parte que eu não consigo ouvir, mas eu gosto. Então, tipo, aquele álbum 2 do Legião, que é basicamente um álbum do The Smith, mas é o álbum 2 do Legião, eu acho puta disso. Mas eu acho que não tira parte dessa argumentação você achar bom. Assim, não é o mérito de ser bom ou ruim, mas é que virou isso, né, cara? Não, mas aí que tá. Desculpa, vai lá, Dana, vai lá. Não, vai lá. Não é muito a questão do o que o povo tava procurando na época, porque os anos 80 foi a época que o rock teve holofote, sabe? Nunca mais teve do mesmo jeito. Então, mas eu acho que tem um sentido ter holofote. Procuravam aquele estilinho, porque tinha coisa diferente na época, que parecia pouco. Tinha, teve umas bandas que a gente vai acabar citando aqui hoje que estavam tentando naquela época, mas elas sumiram. O que eu acho que aconteceu é porque anos 80 ali, começa ali um pouco da... A gente vê isso muito em documentário, e a gente vê muito documentário exaltando essas bandas dos anos 80. Aí, bicho, foi mal, vou desmerecer um pouco, mas essas bandas pegaram uma leva muito boa, que pegaram uma época que a ditadura estava acabando, e sim, em comparação, você vai ver, principalmente a galera da MPB, que é muito comentada, então você vai ver a repercussão que aconteceu com a galera grande, como Chico Buarque, Caetano, essas coisas que foram... A Tropicália, exatamente, e sobre a ditadura e a censura e tal, mas se você for comparar, tipo, essas bandas aí, tipo, Titãs, ó, vou até falar, Titãs, gosto pra caralho, mas foda-se, mas tipo, Titãs, Legião, Capital, que é um pouco depois, o próprio Ultraje, essas coisas, cara, eles não sofreram nada em comparação a esses outros malucos, tá ligado? Até depende da letra, das músicas, tal. Acho que talvez o Legião sofresse alguma coisa na época. Mas assim, tipo... O que Blitz ia sofrer? Tá, não, Blitz não. Mas assim, você pega essa galera assim, dos anos 80, também um bagulho que foi esse negócio que o Godoka falou, era isso que a galera tava procurando, é que também nos anos 80... Teve uma popularização no Brasil da televisão, né? E também você ter acesso a CDs e bandas de fora, né? Sim, sim. Então, tinha aquele lance das novelas que tinha trilha nacional e trilha internacional. E boa parte dessas bandas vendeu música pra novela nos anos 80. Aí como a galera tava escutando, o que se escutava lá fora era o pós-punk, era o Smiths, era o Stooges, o The Cure, essas bandas faziam muito sucesso, e o Dana falou da ditadura e tal, essa galera dos anos 80 é a galera que nasceu na ditadura, então assim, teve um começo de adolescência ainda na ditadura, e aí queria ser um adolescente revoltado, vai fazer o quê? Punk rock pasteurizadinho. É, tipo, Aborto Elétrico é teoricamente uma banda de punk rock, né? Que é o pré-Legião, né? É, mas aí que tá. Mas tinha bandas de punk na época. Porque, tipo, junto a isso aí, sim. O o cólera, principalmente, tá junto ali, mas era uma sonoridade completamente diferente. Mas, cara, vamos ser sinceros, assim, tipo, o primeiro disco do Legião, o Titãs, lá, ali no início, que ainda era Titãs do EEE, e depois, logo depois, deixa de ser. O Ira tem outra influência, mas, se, e, tipo, aquelas... Total. É, aí é tipo aquelas outras milhões de bandas que tiveram, um monte de bandas do Sul, por exemplo, Nenhum de Nós, a Plebe Rude de Brasília, aquela, uns e outros que tem cartas ao missionário, tá ligado? Tipo, você vai ver as letras assim, eu acho que eu consigo tirar só de, cara, talvez a música mais famosa da Plebe Rude e Nenhum de Nós, umas letras, tipo, não tem letra crítica, não tem nada, tipo, extremamente... difícil de digerir ali, tá ligado? Então eu acho que isso, obviamente, os caras viram que vai fazer dinheiro, então muda o direcionamento do negócio e você vai pagando as outras bandas. Porque na parte de influência, é bem óbvio a influência das músicas das bandas dos anos 70, que a gente vai conversar aqui mais, mas tipo, cara, a influência deles tem muito mais adição da cultura dos caras, do interesse dos caras, do jeito de tocar aqui do Brasil, até tipo, os instrumentos que os malucos tinham, faziam eles terem um som específico, que eram os instrumentos mais precários, que nos anos 80 eles conseguem, somente que muitas dessas bandas é de filhinho de papai, isso é outra coisa que não dá pra negar, e tipo, eles... Todos também, tipo, a gente pensa hoje, tipo, você falou do Cólera, que é uma banda punk, e aí o Cólera é uma banda punk faça você mesmo, né? Essas bandas do rock anos 80, é tudo Sony Music, é tudo de gravadora grande. Lembrando que o Barão Vermelho, o pai do Cazuza, era o executivo-chefe da Som Livre. Sim, exato. O Legião, o pai do Renato Russo lá era tipo maluco com dinheiro, a família com dinheiro, capital, boa parte ali, aqueles irmãos lá, Flávio Lemos, sei lá o que, que era o do aborto, eles tinham dinheiro, tá ligado? Os malucos tinham um direcionamento pronto lá. Hoje em dia, tipo, nessa época, você só fazia música, né, na televisão e música grande, assim. Então, isso também, essas bandas tocavam na televisão, né, com um guarda-chuva de uma gravadora grande, né, cara? Sim. E aí você não consegue fazer um som com uma letra, né, muito, né? E tem uma parte que o Matuza falou bem da televisão, cara, os programas de auditório dessa época começam a fazer, tipo, eu vejo isso muito pela minha mãe. Eu acho que a minha mãe deve ser um pouco mais nova que a mãe de vocês, ela é mais ou menos nessa época, que é basicamente a época do Matuza, lembrando que o Matuza pegou todas Chacrinha. Essas... Matuza pegou todas essas eras, mas o Chacrinha, tipo, ele levantou essas bandas pra caralho, né, cara? Sim, tipo, sim. Tem aquele filme do Titãs, que é maneiro pra caramba, que é A Vida é uma Festa, que é um documentário que o Branco Melo faz de várias coisas, toda a etapa do Titãs. Eles tocaram um zilhão de vezes no Chacrinha. Faustão... Tem uma apresentação clássica do Titãs tocando Sonho pra Ilha no Chacrinha, que é bem... Sim, sim. A primeira apresentação deles, assim. E só que aí, antes de a gente citar qualquer banda, eu quero fazer só um disclaimer aqui, que nem é a minha banda preferida, mas em parte de originalidade eu achei eles incríveis. São duas, na verdade. O Barão, eu acho que foge disso. O Barão, ele conseguiu segurar um pouco a pegada rock and roll. Claro que bem popzão. E o Paralamas, cara. Eu não sei o que vocês acham. O Paralamas foi pro Ska, né? Eles resolveram. É. E eu acho que o Paralamas é o culpado por todo o som que vai ter nos anos 90 depois. Que é tudo formulazinha Paralamas pra mim. Sim. Eu até gosto, tipo, eu concordo com o Paralamas, mas tipo, o Barão, eu gosto do Barão, mas ele, pra mim, ele cai nessa coisa também. Que, tipo, tudo bem, ele é rock and roll, mas é aquela coisa de três acordes. Tipo, o rock. O Barão é um dos responsáveis pelo rock nacional. É o que a gente entende como rock nacional. Sim, sim, sim. Então, tipo, não, de novo, tipo, não é ruim, mas é o padrão rock nacional. Tipo, o Barão, o Titãs, enfim. É que eu acho que foge um pouco mais da formulazinha, sabe? Se você parar pra pensar assim. Porque, tipo, tem músicas. Tem bandas que são iguais, cara. Tipo, essas que eu falei que são menores um pouco, é que tem muita banda dos anos 80 que fizeram sucesso, ganharam dinheiro. E, tipo, elas sumiram pela falta de qualidade mesmo, que é bizarro. Sim. Tipo, Ego Trip, na moral, Ego Trip, uns e outros. Aquela banda que só fazia cor lá, Yahoo. Yahoo, caralho, Yahoo. O Plebe Rude, João Penta. Cara, as músicas são muito parecidas. Sim, mas as músicas são parecidas. Eles voltam tipo de reunião, essas coisas, mas as músicas são muito parecidas, cara. E tipo, se você. Tem uma banda que não foi pra frente e foi perseguida na ditadura. Censura, na verdade, não perseguida. Que é o Camisa de Vênus, cara. Que é uma banda que eu adoro. Sim. Então, eu pensei em colocar o Camisa de Vênus aqui, só que eu acho que ele já tem a influência do pós-punk. Mas eles têm influência do pós-punk sem... Eu acho que sem essa comercialização louca que tinha, tá ligado? Eu acho que era mais orgânico o Camisa de Vênus. Porque eu acho que o Camisa de Vênus, aí o Vini pode falar melhor, talvez, é que o rock gaúcho... O Camisa de Vênus é gaúcho, né? Não, é baiano, pô. Camisa de Vênus é do Bahia, cara. É baiano. Ah, cara, não. É o Marcelo Nova. Como é que é o nome do cara? É o Marcelo Nova. Não, eu tô... Falei Camisa de Vênus pensando no Nenhum de Nós, não sei porquê. Ah, tá. Não sei porquê. É, mas é que daí tem um lance diferente, porque assim, existe o rock gaúcho, né? Que ele amaldiçoou o rock and roll no Brasil. E existe esse regionalismo que, tipo, eu particularmente acho bobo, sabe? Tipo, pra não dizer outra coisa. Mas tem umas características meio que assim, o punk rock gaúcho influenciou muito o rock gaúcho, né? Porque acho que vocês já devem ter ouvido falar em TNT, Cascaveletes. É, são clássicos de bandas gaúchas aqui que fizeram sucesso no Brasil inteiro. E aí uma galera se espelhou nelas. Né? É que eu acho já usar, nenhum de nós já é uma vibe bem diferente, né? Mas o punk gaúcho ele ficou muito preso aí, né? Os caras manjam muito, mas é muito preso aí no sul, cara. Então, sim, o que eu ia falar, na verdade, defender o rock gaúcho, porque eu acho que é um dos. Seja o punk rock gaúcho ou seja o rock mais comercial gaúcho, que eu acho que ele é um dos mais legítimos, assim. Tipo, porque ele não é tão. Justamente por ele ficar muito preso aí, tipo, sei lá, você pega o Nenhum de Nós, uma banda famosíssima aí, e não é aqui, tá ligado? Tipo, ela é famosa. Mas eu acho que é o que tem mais coisa pasteurizada, cara, se bobear. Cara, o Nenhum de Nós é as duas coisas. Não só o Nenhum de Nós, mas sei lá, você pega coisa nova, recente, sei lá, tipo, o Cachorro Grande. Não, sim, mas é genérico, mas o Cachorro Grande, ele tem um monte de... O Cachorro Grande é a tentativa de ser o Stones brasileiro, né? Exato, não, mas é exatamente isso, que, tipo, o Cachorro Grande e um monte de banda gaúcha, que eu não vou saber dizer o nome agora, mas assim, eu ouço uma pegada muito mais sessentista, tipo de Stones, The Who e tal, que os caras querem ser isso aí, se é bom ou não, se consegue ou não, é outra história, mas eles são, eu acho, mais sessentista, mais Oasis, talvez, tá ligado? Mais assim, essa coisa de, tipo... rock britânico. Sim, essa coisa de ser irritante, tu quer dizer? Essas bandas, elas gritam, queremos ser britânico. É, sim, então, mas é isso, tipo, é mais isso do que o pós-punk que virou o rock nacional, eu acho. Uhum. Eu acho que, tipo, é genérico, mas é um genérico diferente do rock nacional oitentista, Legião, Engenheiros do Havaí. O Engenheiros já é uma banda que ficou grande demais. Engenheiros do Havaí é rock gaúcho, cara. É sim. Então, mas ele foge um pouco disso, né? E vocês me desculpem, eu vou ter que defender o Nenhum de Nós. Não vou defender. Não vou deixar! Não vou deixar, porque eu. Eu sei que ele é chato, deixar. Eu sei que ele é popzinha, mas o Nenhum de Nós, acho a partir do segundo ou terceiro disco, um dos músicos, os caras que realmente é músico ali dentro, ele resolveu meio que ir na contramão e ele começou a colocar acordeon, ele começou a colocar coisas da música gaúcha dentro da música deles. Ainda sim. É pop, ainda é românticozinho e tal. Mas você vê uma busca por uma identidade regional. Abraçar uma bandeira da Inglaterra. Eu acho que Nenhum de Nós ainda conseguia fazer uma letra legal, sabe? Porque, tipo, cara, o Nenhum de Nós, o Legião, no seu segundo disco, tem letras legais. Eu acho que depois ele perde um pouco e volta. Não, que país é esse? Hã? Mas esse é o primeiro ou o terceiro? É o primeiro. Mas cara, mas desculpa, cara, que país é esse? Geração Coca-Cola. É tipo, tem tanta música aqui que a gente pode citar dos anos 70, até do Raul mesmo, que a letra é muito mais bem trabalhada do que essas duas que fizeram sucesso, tá ligado? Com certeza. E tipo, eu acho que também tem um ponto que eu não aguento mais ouvir, mas sei lá, cara, eu acho tão fraco. De boa, eu acho tão fraco. Então, mas assim, aí tipo... eu também não, tipo, eu adoro falar mal de Legião, não é uma banda que eu paro muito pra escutar e tal, eu já ouvi muito porque minha tia era do fã clube, então eu não consigo, né? Mas assim, eu vi o Legião em casa, da minha mãe. Pra época, era diferente, cara. Era, cara, porque assim, por mais mas que... Mas você assim, tá falando de som? Não, tipo, o Legião, ele tem uma preocupação com a letra por mais que pode ser fraca, maior do que as bandas da época, tá ligado? É tipo, é poesia com música, sabe? A galera tinha essa percepção que, tipo, não, Legião, o Renato escrevia coisas incríveis e a música por cima era só um detalhe, tá ligado? Mas aí, se você me permite adicionar um preconceito aí... Não, mano, eu vou adicionar um preconceito bem, bem pontual. Mas, cara, uma coisa que eu reparo muito... E eu falo isso, por exemplo, pra minha mãe, cara. A geração dela, que é a geração que é muito fã de Legião, é muito fã dessas bandas de rock aí, que considero isso a puta banda de rock, puta banda... É aquela frase do Tim Ouro Preto no show que ele fala... Não tem coisa melhor do que falar mal de político, tá ligado? Aí, tipo... Cara... Eles acham, tipo, esses caras os maiores letristas do mundo e, tipo, a maior indicação de rebeldia sobre tudo que tá aí do mundo. E pra mim, geram uma geração de débil mentais. E, tipo, a nossa geração, ela tem muita gente mongol, essas coisas. Não, eu tô falando sério, a geração nossa, assim, de 20 a 30 anos, mas a gente, pelo menos, é uma geração da depressão. A gente sabe que tá tudo uma merda e não vai melhorar, e pelo menos a gente é realista nisso. A geração da minha mãe, em geral, assim, tipo, não, cara, que isso, eu já vi passando coisas isso, e tipo, relaxa, isso é só papo do cara, Bolsonaro não vai fazer isso não, e tal. E, pô, isso que é música, cara, sei lá, eu acho que quando você vê as letras, tipo, de Legião, do Cazuza, que eu gosto do... Cara, Biquíni Cavadão, capital Inicial, tipo... As pessoas falam assim, não isso que é crítica, tá ligado? Pô, vira lei vascaíno, pô... Tipo, é muito mastigado ao mesmo tempo, tá ligado? Ô, Denada, isso foi muito específico. Você quer um abraço, cara? Cara, você tá nervoso. Porque eu achei bizarro, porque a minha mãe é de 1970 e é totalmente o contrário que o Denada tá falando, tá ligado? Porque. Então deve ser minhas experiências, não sei. Porque, cara, eu vejo as pessoas ao redor assim, é muito. Então, mas assim. Eu acho que é o esquema, tá ligado? Cara, a minha mãe é de 59, meu. E a minha mãe, ela não, já mas... tá no foda-se. Não, mas a sua mãe é da geração do meu pai. É diferente, é uma geração diferente. Não, mas a minha mãe... É que minha mãe é da geração do Matu, do Godoc. A mãe do Denada tem a idade do Godoc. Cara, que errado, bicho. Não, a minha mãe tem vinil de Legião Urbana, adorava a banda e tal... Falando negócio de Bolsonaro, cara, eu falo, caralho, minha mãe é filha do PT há 30 mil anos, tá ligado? O que tá acontecendo? Não, mas essa parte do Bolsonaro foi um exemplo, tá ligado? Mas é tipo... Eu já ia perguntar que droga ele tava usando, gente, na moral. É tipo o lance de falar que todo político é assim, não ter um pensamento político formado e ser só um negócio genérico, sabe? Ah, tá. Não, mas viu, agora com calma eu consegui explicar melhor. Mas assim, a minha mãe é de 59 e a minha madrinha é de 58 e as duas... cresceram e moraram junto na época da faculdade. A minha madrinha, ela tem tonequilos de LP, de Tropicália, Caetano, Chico... Mas aí é outra época, ô caralho! Você não tá entendendo? Maluco que ia lá na cidade do Godó, que ninguém nunca falava nada, mas todo mundo lembra do Rogério Flauzino. Abraço, Rogério Flauzino. Mas isso é outra época, Vini. Eu caí de novo? Não, eu só fiquei quieto pra te deixar constrangido. Mas é porque você tá insistindo em outra época. Você tá na época certa do negócio, tá ligado? Não tem nada, mas sim, assim, sim. Você tá falando, você falou assim, desculpa, mas aí eu tô falando, cara, o seu discurso de tipo, porque a minha geração, pelo menos, é consciente, vai se fuder, cara, tá ligado? é verdade. Mas pelo menos é deprimida, tá ligado? Pelo menos pelo menos deprimido com a sua boca, deixa ele falar, cara. Eu vou apresentar esse programa agora, não sei nada, eu que tô apresentando. Então, gente, agora vai rolar o seguinte: agora quem vai falar é o Matuza, Denada vai calar a boca. Muito obrigado. Então, porque assim, Renato, você falou assim, tipo, não, porque a galera, basicamente o que você falou assim, tipo, puta, a galera se acha, fica molhada com leite urbano, puta, se contenta com migalha, tipo, nossa, que merda, acha que é a melhor coisa do mundo, e tipo, é leite urbano, tipo, cara, a galera tinha acabado de sair da ditadura, você tem que botar isso em perspectiva, tá ligado? Tipo, por mais que seja raso, o cara tá podendo falar, fazer uns poemas bonitos, tá ligado? E, tipo... ele tá podendo passar algo pra aquela galera que tava carente de uma atenção, que tava carente de poder, se expressar. Ele tava falando coisas que, ao meu ver, ele falou coisa até demais, assim, tipo, coisa que não precisava. sabe? Mas, porque, tipo assim, não precisava no sentido de ser repetitivo e chato, não no sentido de, dos temas que ele escolhia pra falar. Não, não, mas aí que tá, mas eu acho que isso leva, e pô, tadinho do Legião, que Legião é um péssimo exemplo, mas, tipo, porque Legião ainda tem uma profundidade, né, cara, tipo, é Capital, Biquíni Cavadão, o Traje a Rigor, mas isso leva ao discurso que nenhum político presta e, tipo, tem que acabar com tudo isso aí que vai relevar ao que a gente chega hoje, tá ligado? Bom, eu acho que aí também vai de vivência, mas, tipo, a minha família, que é muito fã de Legião Urbana, é... Foi, tipo, foi a filha do PT pra caralho, a família de a gente de que é, tem uma formação política, tá ligado? Não é? Sim. Eu também tive uma infância classe média alta. Deve ser isso, às vezes. Não sei. Oh, Denada, teu irmão leu Olavo. Acabou, sabe? Tipo, não tem o que dizer. Tipo assim, vocês são completamente diferentes. Ele teve a mesma educação que tu. Tu foi pra um lado, ele foi pro outro. Ele deu errado, tu... Mas você não entendeu. A educação que a gente recebeu era pra eu ser meu irmão, tá ligado? Esse é o lance. Eu errado aí sou eu. O ambiente que te modificou. Mas cara, o que eu penso é que, tipo, é o que leva... Esse ponto da ditadura é bem interessante, mas essa crítica rasa é o que leva a pensar... Porque, tipo, o documentário que vocês não viram, vai estar aí no post, eles falam muito bem isso, tipo, os caras lá, eles mostram que, tipo, não tem ninguém ali com uma certa nostalgia de ditadura, tá ligado? Nenhum! Ninguém ali tem uma nostalgia de ditadura, mas se você for pegar essas galera das bandas de rock ali, cara, tem uma porrada de gente com nostalgia da ditadura dos anos 80, tá ligado? Sim, de fato, tipo, tem isso. Aí você pega isso, você entende, porque, tipo, o... Primeiro que esses anos 80, as bandas de rock são feitas normalmente por gente berço de ouro. Aí depois você pega que as críticas podem vir, mas acabam sendo rasas e acaba sendo essa crítica, tipo, que país é este? É, Geração Coca-Cola, que são as duas músicas mais famosas nesse ponto. E é inútil, o que leva... Inútil. Né? A gente não sabe escolher o presidente. Cara, é basicamente você falar assim, e desiste. Desiste da política, deixa rolar e foda-se. E é o que acontece hoje, tá ligado? E eu acho que a nossa geração... Ela não tem poder de porra nenhum, mas, tipo, ela pelo menos é niilista no ponto de entender que fudeu, mas. Caralho, tá... cara, de onde é que tu tá tirando esses niilismos, meu? O que tá acontecendo contigo, cara? Não, cara, é só um negócio que eu acredito. Você pode discordar, não tem ruim. Eu quero é ser feliz. mas é tipo, pelo menos não vem com um discurso de tipo. O problema é a política em geral, tá ligado? Não, mas assim, ó, eu acho que aí você se contradiz a gente tá mais político hoje em dia. Não, eu acho que não, porque assim, eu acho que aí você se contradiz, porque assim, ó, você teve duas coisas que você colocou. Um que é tipo, você falou assim, ah, porque essa geração falou não, porque... Se agora... você me refutar, eu vou cortar, hein? E aí, foda-se. Grave aí por fora, eu vou fazer esse jeito, eu argumentar e ganhar. Vai. Não, porque essa geração antiga, não sei o quê, eles acham que tudo vai melhorar, que vai... A gente, pelo menos, sabe que é uma merda e não vai melhorar. Bom, você teve isso que você falou. Aí, ao mesmo tempo, você fala assim, não, porque... essa galera de antigamente fala que tipo, todo político não presta e aí isso já era o negócio. Nossa geração, pelo menos, é niilista. Tipo, cara, mas a geração que é o jovem niilista, pelo menos eu acho que a nossa geração não é tanto, mas a próxima talvez seja mais fodida. É, talvez a próxima seja mais, né? Mas a próxima geração, justamente pela essa coisa de tipo, não adianta nada, estamos todo mundo fodido, talvez seja menos política ainda. Porque justamente, tipo, não adianta, por que eu vou me esforçar em pensar sobre isso? Por que então, eu vou gastar energia com isso aí, né? O cara que tipo, ao mesmo tempo que o vai dar tudo certo, não sei o quê, diretas já, fica raso. Não, mas aí que tá. Mas eu. Desculpa, Matheus, eu te cortei. Não, vai lá. Não, é porque eu penso esse lance tipo, do direta já como tipo, uma participação muito parecida com 2013. Aquelas manifestações. É o paralelo com 2013, exato. É tipo, que é uma manifestação idiota que as pessoas estão lá, tipo, beleza, tirou o colo, legal, mas eles não sabiam o que estava fazendo. Não era idiota, também. Meu. Porra. Mas, como assim era idiota, cara? Diretas já mudou a política do país, cara. Não, eu tô confundindo com caras pintadas. Mas tipo. Sim, mas os caras pintadas eram das diretas, cara. Não, então, os caras pintados é do colo. Os caras pintados é do colo. É análogo com 2013 é total. Então, mas justamente 2013 foi a nossa geração. Então, assim, não tem diferença nenhuma. Sim. Mas é verdade. Mas é que eu acho que, tipo, quando você. É que eu acho que, tipo, quando a gente fala esse lance niilista, eu falo assim, tipo, mas agora eu vou parecer muito prepotente, mas tudo bem. Mas quando eu falo isso. Só vai. Não, mas quando eu falo esse lance niilista, é quanto mais a gente tem entendimento do mundo ao nosso redor, e falando nisso na parte política, falando, mais desesperançoso com o futuro a gente tem. Então, tipo, o que me parece é que aquele pessoal que tava no finalzinho da ditadura, e principalmente a galera de classe média alta, que é outro ponto que eu falo, então a família de vocês é muito mais politizada do que a minha, provavelmente porque a minha infância, eu não sei também a infância de vocês, pelas histórias que vocês me contam, vocês não eram de classe média alta quando crianças. Eu acho que eu era classe média alta, se for pensar nisso. Mas, tipo, eles têm muito menos conhecimento do que está ao redor, do que político, do que a gente. Então, tipo, quanto maior conhecimento, mais essa desesperança que... Eu nem sei se niilista é a palavra certa, vai incluir, tá ligado? Eu acho que não, porque justamente 2003 foi ontem e a nossa... É, mas tem isso de 2003 mesmo. E eu lembro que eu não quis ir na negócio, mas não porque eu sou muito intelectual, mas é porque eu já tinha contato com a galera olavista e eu pensava, essa galera tá tudo junto, né? Eu tô caro. Tipo, enfim, não tem. Aí pensando no Paralamas, eu acho que eles influenciam, eles tipo, são um lance que dá certo e influenciam o rock dos anos 90, tá ligado? Você falou isso, eu tô meio, assim, meio confuso, assim, tipo, eu não... Eu penso muito nas guitarrinhas, aquelas guitarrinhas de reggae rápido, de ska, então, check, check, check, check, check, check. Todo rock anos 90 tem isso quase. Tipo que banda? Eu realmente da onde? Dos anos 90? Que foi influenciada muito pelo Paralama. Os discos pop do Raimundos, o Charlie Brown, o Los Hermanos, mais ou menos, porque não, o Los Hermanos é meio MPB, na verdade, né, cara? Não, eu acho que o Los Hermanos depois entra, mas se você pegar o primeiro Los Hermanos lá, hardcore, eles têm muita parte que eles travam e fica check, check, check, check, tá ligado? Verdade, não faz sentido, não faz sentido. Ah, então beleza. Você me refutou no negócio, mas outro você. Aqui é o Corre Sobra, cara. Corre Sobra pra caralho, tá bem. Essa banda tem que continuar, né, Matuza? Tem que dar essa, não tem nada, tem que dar essa, vai. Obrigado, Mac. É nóis, tamo junto pra caralho. Por sinal, gente, quem ficou muito coçado e puto com as coisas que eu falei agora, comenta aí que agora a gente tá craque e recebeu comentário hater. Quero mandar um beijo pro grande tenista Roger Federer. Um beijo, meu querido. Grande Roger Federer. É parente daquele surfista, o Keres Leite. Keres Leite. É foda. Mas vocês querem comentar as bandas? As bandas dos anos 90? Já pulou pros anos 90, porque anos 90 foi meio tristeza, né? É que tá, o anos 90, o Matuza fala muito, acho que o Matuza é o Vini, fala muito dele, que é o Rick Bonadio. A culpa é dele, né? Rick Bonadio, que é o grande. Ele é o quê, cara? Ele é empresário e produtor, os dois. É. Isso que é foda, tá ligado? Ele. O Mamonas é do Rick Bonadio. Pois é. Foda. E, cara, o Mamonas é legalzinho e tudo mais, e os caras são putos instrumentistas, nunca esquecer disso. Mas eles são uma puta banda de estúdio, né, cara? Né? E Mamonas é uma banda que se vai soar muito errado, morreu na época certa. Não, não, sim, aquele, não, não, cara, que mas morreu literalmente, né? Mas não, a banda acabou na hora certa. Porque é uma banda que ia envelhecer muito mal, tá ligado? Ia, cara. O que veio depois é uma banda de vergonha alheia, tá ligado? O que veio depois... Eu acho que, na real, a impressão que eu tenho é que... Vocês estão falando juntos os dois. Fala, Vini. Não, eu ia dizer só que os Mamonas, provavelmente, eu acho que a banda ia acabar e eles iam acabar fazendo outras coisas, cara. Talvez. Porque... acho que foi o Matuza que falou, né? Que é uma vibe meio vergonha alheia, sabe? E tipo, sim. E eu não me lembro quem que fez um vídeo esses tempos falando. Eu não cheguei a ver o vídeo, eu só vi o título, que era um título falando sobre o guitarrista dos Mamonas, né? Que todo mundo achava assim, ah, o cara meio merda, não sei o quê. Mas disse que o cara era bom mesmo. Tipo, o cara era. Não, foda, ele era muito bom, cara. Se você tipo, pegar guita o. De, tipo, guita de estúdio mesmo, sabe? Então, tipo, eu acho que eles iam acabar enveredando pra esse rolê mesmo. Sim. O foda é que o Mamonas era muito grande, ele foi muito grande, então talvez eles não se separassem porque era uma banda muito grande, tá ligado? Eu acho que eles se separariam, cara, e tipo, eu acho que eles iam ficar até... Vocês estão ligados que tem uma piada que fala que tem gente que não sobreviveu aos anos 2000, né? Então tipo, 99 eles desintegraram e sumiram, e tipo... Tipo, é o Vini Mexe as Cadeiras, que hoje em dia tá cantando pro S-Jack, tá ligado? Agora, eu acho que o Mamona... O L-S-Jack, né? É que o S-Jack é quando eu era início de 2000, eu lembro disso, que eu lembro quando isso durou. Eu acho que o próprio Mamonas ia ser assim, cara, 99, tipo, cara, eles iam desintegrar e sumir, tá ligado? Tipo, eu acho que o Dinho ia continuar com um monte de membro contratado, eu acho que, tá ligado? Eu acho que ia ser um rolê, tipo, sei lá, ia ser o Dinho, a banda do Dinho, tá ia ligado? O Dinho e o tecladista, porque o tecladista também era, mandava na banda. O tecladista era o dono, né? Era o dono. É. Ah, é? O Dinho era a imagem da banda. Uhum. Sim. Cara, mas... O desespero da indústria quando Mamonas morreu, tentando achar o novo Mamonas, gerou tanta coisa bizarra, tipo Virguloides. Sim. Virguloides, nossa, foi ruim. Era banda que surgia, tocava em um programa de TV. Às vezes, e uma música só, né? É. Karnak. Nos anos 2000. Ah, Karnak é legal. A Karnak não. Karnak tinha nos anos 90 também? Biobox. Tiram e soltaram a responsabilidade de continuar o legado do Mamonas no Raimundos, que não tinha nada a ver. Mas aí que tá, isso é um ponto interessante. Ah, mas falar. Hoje em dia a banda é uma piada, né? Hoje em dia é uma piada. Cara, mas o Raimundos, eles eram muito bons também, não tem como negar, mas eles deram uma sorte, porque em vez deles irem pros caras que estavam tentando vender qualquer merda na TV, tá ligado? Eles entraram pra Banguela. E a Banguela, que era da galera do Titãs, a gravadora Titãs, ela, eu acho que fez uma diferença, que tirou umas bandas que sustentou. Então, eu acho que o Autoramas também é da Banguela. O... Eu acho que o Autoramas é outra vibe, cara. Eu acho que é outra vibe. Mas aí que tá, mas eles deixaram o Autoramas seguir o jeito deles, tá ligado? Exato, eles que eu penso. Eles não transformaram em qualquer porra pop. O Raimundo estourou e depois foi seguindo aquelas loucuras dele lá. E hoje é isso, hoje é o Digão fazendo cover de evidências com o Justus. E, cara, Digão, vai milionário. Não tem nada mais revolucionário, né? Eu só tenho dó do Digão, cara. É foda. Não, eu não tenho dó, não. Eu quero que ele vá tomar no cu dele. Também não. Tem dó nenhuma. Eu tenho pena, cara. Eu olho assim e fico com pena. Eu não tenho pena, cara. Tá com pena, leva pra casa. Não, pra casa só o Kogos e todo mundo sabe disso. Meu Deus do céu. Mas, cara, então vamos falar do que a gente pode considerar aí um pouco da época de ouro. Porque eu quero citar as bandas sem reclamar agora, só quero falar bem das bandas. Ah, é verdade, a gente falou que, tipo, não, eu botei toda a planta aqui, não, porque os anos 70 que era foda, vocês não conhecem os anos 70 do rock, vocês ficam só pensando... Veja, não citou nenhuma ainda. E não citou, né? Então, agora você tinha incauto, pega o papel e caneta e vem comigo. Não, não pega papel e caneta, não. Antes eu vou falar, a Matuzinha fez uma playlist linda, que eu só não gosto de uma banda de lá. Essa playlist eu fiz, assim, meio de qualquer jeito, tá? Enquanto trabalhava, eu só fui jogando um monte de álbum lá. Então, tem umas bandas que eu não conheço e tem outras que eu não gosto tanto. É uma playlist meio ruim porque ela não foi feita com carinho. E tem muita coisa dos anos 70 que não tem no Spotify, né? Então é difícil de achar. Sim, sim. Mas ouçam aí a playlist, tá aí, legal. Provavelmente um dos maiores discos dos anos 70 não tem no Spotify, então vou começar com ele, que é o... Nerd? Falta de cultura nerd? Falta de qualquer tipo de cultura? Programas com pautas tão organizadas quanto filas de 20 volumes do supermercado? Planejamento de episódios tão precisos quanto uma viagem pendurada em balões de gás hélio por cima do mar? Era esse podcast que você queria? Então toma esse aqui, meu filho, pra gente ouvir junto, porque agora eu não tô afim de trabalhar. Tô afim de relaxar. Que delícia, cara! Afim de relaxar. Ouvindo e relaxando. Senhoras e senhores, esse é o Bem Amiches, o podcast que vai deixar um oco no seu teto. Bem Amiches, quintas no superamiches.com. Snag, ou do Sou Nosso, né? Puta, cara, o Stag. Sou Nosso. É, o Sou Nosso de cada dia é Snag, não é Stag. É Snag, Snag. Vai estar o link aí no post. Sim, e sábado 74. E, pô, cara, esse álbum é um dos melhores álbuns de música de prog assim, no Brasil, fácil, cara. Incrível. Então, eu acho o prog do Brasil, tipo, um dos melhores do mundo, cara. Se você... Eu tô falando sério, assim, de verdade. Se você... Esse disco, o Snags, o Matança do Porco, tipo, eu acho um dos melhores do mundo, assim, em geral. Tipo, pra mim tem as influências diretas da galera lá, mas tem a originalidade que dá pra bater de frente com eles, tá ligado? Sim, sim. É, então, tipo, o som nessa época... Você pega, sei lá, mesmo que saindo do rock, mas você pega, tipo, o Clube da Esquina, né? É clichê falar do Clube da Esquina, mas ele é dessa, da mesma galera e tal ali. E esses caras eram muito influenciados pelo som lá de fora, assim. Então, tipo, tanto que tem várias músicas do Clube da Esquina que tem aquela que é pra Lennon e McCartney e tal. Tipo, eles tentaram fazer uma cena aqui, assim, sabe, acontecer. Só falar do Clube da Esquina, que eu acho que encaixa aqui, porque... É, o Clube da Esquina, na verdade, é considerado um movimento que teve, né? A gente pensa num álbum, mas na verdade é tipo, tem a Tropicália e tem o Clube da Esquina, sabe? Exatamente, e tem muita gente dentro, cara, porque é o disco, o nome vem do disco do Milton, que é um disco perfeito de cabo a rabo, que é o Clube da Esquina. Só é importante que, tipo, é o clube é do Milton e do Lobo Borges. O Lobo Borges que é o letrista da porra toda. É. Mas, se eu não me engano, é acreditado como disco do Milton, né? Sim, sim, ele é lançado como disco do Milton, sim. Mas ele é aí o Lobo Borges. O Lobo Borges, se não me engano, o que é acreditado é o Clube da Esquina 2, que é do Tênis, que é o dele. Isso, Eu acho que é isso. Aí, sim. Dentro dessa galera, tem... Essas pessoas eu acho que não contam, porque eles continuaram fazendo sucesso, e eles não são rock, né? Que é o Beto Guedes, que lançou o Equatorial, se eu não me engano, que é o da época. Aí vem o Flávio Venturini, essa galera aí. Só que aí tem o som imaginário, né? O Flávio, ele era do... O Flávio já entra numa banda que ele era o tecladista e vocalista do Terço, né? Ah, é, cara. Pode crer. Que depois virou... Quando o Terço se desfez, virou 14 Bis, né? Mas o Flávio é o vocalista original do Terço. E o texto era uma puta banda de rock progressivo e tal. O 14 Bis era muito mais uma banda de apoio. Nossa, às eu tava pensando em O Pulso, cara. Caramba. Não, Pulso já é que doideira. Que é legal também. Mas aí que tá, dentro desse lance do Clube da Esquina, tem muita gente. Aí ele tem o Wagner Tiso, que monta o Som Imaginário pra ser uma banda de apoio do Milton, né? Isso. E é interessante que no documentário ele fala que eles montaram porque o Milton virou pra ele e falou: cara, os bagulho meio comercial aí, quero seguir essa parada mais progressiva, tá ligado? Aí, tipo, ele monta e entra dentro do Som Imaginário, tô com um zilhão de pessoas, interessante, então. Tem o guitarrista do Clube da Esquina, que é o Toninho Horta, que é um dos maiores guitarristas do Brasil, que as pessoas esquecem, mas ele é um dos maiores guitarristas do Brasil. E tipo, Toninho Horta. Só que ele acabou enveredando muito mais pro jazz do que qualquer outra coisa, então acho que também foge muito do tema. Por sinal, nosso primeiro podcast sem falar de metal. E, cara, E vai ter mais, e se não gostar, a gente vai fazer mais também. Porque fã de metal é chato. Cara, mas tem uma coisa importante, o Som Imaginário, primeiro que ele tem o maior disco brasileiro de música instrumental de progressivo pra mim, que é a Matança do Porco, mas entra também o Zé Rodrigues, cara. E o Zé Rodrigues, ele passa por uma porrada de banda dessa época. Ele é um maluco que encabeça muita gente. Eu não sei se vocês manjam o Zé Rodrigues. É, o Zé Rodrigues, ele é conhecido em Guarabira. Então, Guarabira é um nome fantástico. Tem esse trio, depois ele passa pelo Joelho de Porco nos finalmente do Joelho de Porco. Se não me engano, ele lança até aquele. O disco incrível do Joelho de Porco é 18 anos sem nenhum sucesso. Tá ligado? Sim. E, cara, ele acaba sendo grandes nomes aí que, pra mim, nos anos 80 eles são apagados completamente. Sim, é, exato. Tipo, essas bandas elas não são. Tipo, elas são conhecidas por. Isso é horrível, né? São conhecidas por quem conhece. Mas quando você fala de, tipo, você vai fazer a retrospectiva rock nacional na Globo, vai falar até Legião Urbana. No máximo, uma que transcendeu e é lembrada, tipo, a de rock mais antigo, assim, é o Mutantes, né? Eu acho que tem duas que é lembrada. Qual Mutantes mais? E Secos e Molhados. Com Secos e Molhados é questionável se é rock. Secos, né? Secos e Molhados. Mas... Cara, é rock, cara. Como é rock, é progressivo até. Rock, cara. Concordo, é rock progressivo. Ele bota muito elemento de outras coisas. Então, exato. Ele não parece o rock clássico, mas ele é rock, do mesmo jeito. Sim, sim. É, eu concordo, mas se, com certeza, se você falar isso em umas rodas, as pessoas vão questionar, sabe? Mesmo assim, cara, tipo, eu já mostrei coisa do Terço. Ah, mas tem uma galera que não conhece também Secos e Molhados, né? Sim, sim, não, mas eu já mostrei som tipo, do Terço, que é claramente rock progressivo, e ela fala, isso não é rock. Porra, sabe? É porque acaba ficando na cabeça deles o padrão anos 80, né? Exato. Mas o Secos e Molhados é verdade. Cara, o Secos e Molhados ele acabou cedo, né, também. Uhum. Sim, porque, mas Ney Mato Grosso continuou na mesma vibe, cara. Ney Mato Grosso. O Ney Mato Grosso é mais pegada bem do que o Secos e Molhados, se pá. Mas é porque certeza. O Secos e Molhados acabou e o Ney Mato Grosso continuou fazendo música na mesma vibe que cara. Tipo, ele na verdade, continuou. O Ney, ele sempre foi um puta intérprete, né? Que as letras do Secos e Molhados eram do João Ricardo, não era dele. Sim, mas... essa minha madrinha que eu falei, que tem vários LPs e o Diaba 4, cara, o cantor favorito dela é Ney Mato Grosso, velho. É o meu sonho ir no show, cara. Eu tenho medo dele morrer e eu não ter conseguido ir no show, cara. Na moral. Minha mãe tem fósforo. Não, manda muito, cara. Ele manda muito. Ali é só mandar um negócio aqui fazer. Minha mãe devia estar nesse podcast, cara. Minha mãe. Cara, a gente tinha que fazer um podcast chamar só as mães, tá ligado? Só as mães, porra. Essa não, a dona Vina, a dona Matuza e a dona Nada. Pra participar. E a mãe do Godoca também. E, cara, eu só quero fazer um exposed aqui. Posso fazer um exposed, Vini? Você me deixa fazer um exposed? Porque eu não sei o que tu vai falar, então eu não vou deixar. Vai se fuder. Não então, sei. Então vou ficar, vai então falar ficar mal de mim. Porra. Não, vou falar mal do Matuza. Ih, rapaz. Então pode, vai lá. Matuza foi nascido e criado com todo mundo no Clube da Esquina, cara. Conhece todo mundo de nome, assim, chama de tio Loborges. Não é assim. Eu não conheço a galera, mas, tipo, a minha mãe conheceu muita gente, assim, tipo, minha mãe era do, né, do fã-clube do Beto Guedes e tal, conhecia muita gente, só que ela ficou afastada há muito tempo. Uhum. E aí depois ela reencontrou toda uma galera do Clube da Esquina e tal, tipo... Enfim, essa galera toda que a gente tá citando, assim. Uhum. Ah, que maneiro, cara. Mas como eles estão em São Paulo, né? A galera sempre faz, tipo, os quase o Orkut, galera, meio que uma galera meio que se reencontrou, assim. Uhum. E aí eles fazem, sempre fazem uns encontros, assim, e tal. Cara, e só pra voltar no Secos e Molhados rapidão, os três primeiros discos, pra mim, são tipo um dos melhores discos da música brasileira em geral, assim. É foda, foda, cara. E, cara, e o terceiro, vocês lembram daquela música Que Fim Levaram Todas as Flores? Esse é do terceiro e já não é com o Ney, cara. Eles conseguiram um vocalista Sim. tão bom quanto que é esquecido, que é o Lili Rodrigues, tá ligado? Tem, acho que tem mais de um álbum com ele, não? Tem, eu acho que o 4 é com ele também. É que foda que não, 4 não é com ele, não. Não sei, porque o foda é que, se eu não me engano, o João Ricardo, ele é um puta estrelinha, né? Então, obviamente, quando começou o Secos, o pessoal voltou e falou, ô, Ney, vamos focar aí. Caraca, eu li a foto, Matuza, minha mãe e o Beto Guedes. Eu fiquei assim, pô, o Beto Guedes parece uma mina, o Matuza tá muito esquisito nessa foto, pô, e a mãe dele tá ali no meio, né? Porra, que foda, cara. Ah, que maneiro, cara. Eu fui em dois shows do Beto... Não, fui em um show do Beto Guedes e dois Globoys. O Beto Guedes, a velhice, pegou assim, foda, assim, cara. Tipo, cara... O cara desmontou na velhice, na moral. Foda. Cara, pior que ele tá mó bem, assim, ele tá muito velho, né? Ele parece ser muito velho, mas ele tá mó benzão, assim, foda que isso que é foda. Mas o Globoy tá inteirão, né? Sim. Eu tô doido. E olha o Ney, cara, o Ney tá inteirão também. Tá, pois O Ney e o Milton, tem que continuar inteirão, né, cara? O Ney é o cara que dança ainda e passa o quê e tal. O Milton... Ele faz uma puta de uma performance, né, cara? Uhum. O Milton tem uma teoria que ele morreu nos anos 2000 e substituiria ele por um boneco. Coitado, o Milton tem problema de saúde, gente. Coitado. Ele tem problema de saúde? Pô, tem problema de saúde, de coração, sim. A porra toda, tá gordo pra caralho também, isso é um problema de saúde? Não, ele não tá tão gordo não, eu vi a live dele com a Aline e outra cantora, ele que eu não me lembro. Ele deu uma melhorada, mas ele tava bem, pô. Não, na minha cidade essa foto foi tirada, o povo só lembra da porra do Rogério Frauzino. Grande poente aí da... Por isso que o Rock Nacional morreu, olha só. A culpa do Rogério Flauzino. Cara, eu acho que morreu antes do Rogério Flauzino, cara. O Rogério Flauzino é só, tipo assim, um vislumbre daquilo que teria sido se tivesse sido ruim. Morreu com rosa e vinho tinto do... Nossa, Vini, caralho, isso foi tão poético, mas tão deprimente. Porra, tu tá muito niilismo hoje, cara. Eu tenho que estar inspirado também, meu. Porra. Puxa outra banda aí, Matuzinho. Cara, a gente citou, mas fora do podcast, o Guilherme Arantes, que é conhecido como o cara da MPB, né? O cara que canta a musiquinha lá da água. É ele ou é o Ivan Lins? Ele fez isso com o Brasil, é foda. É a pior música da humanidade, né, cara? Foda. É foda. Mas, pra quem não sabe, ele teve o Moto Perpétuo antes, né? Que é uma banda de rock progressiva e tal. E tem, acho que, um álbum só, se pá, que é o Moto Perpétuo, que é mó bom, cara. Puta álbum bom. Sim, assim, sim, é o meu discão. Eu não sei porque eu sempre relaciono o Guilherme Arantes com o Bossa, cara. Não consigo. Porra, meu, achei o disco, meu, do Guilherme Arantes. Isso aqui é só inéditas. Sabe? É complicado, cara. Complicadíssimo. Eu vi o. Não, não vi do Guilherme Arantes, confundi. Eu vi o show do Flávio Venturini de graça em Vassoura. Mas, cara, o Guilherme Arantes, eu acho que é tipo. Cantor número um da minha mãe e acabei passando aí minha vida inteira ouvindo. Ele. Eu acho ele um moço incrível. Por sinal, tá aí na pauta, vou até mandar pra vocês darem uma olhada melhor. Tá, por sinal, vou até fazer uma divulgação no Twitter pra ele, porque ele é um cara que eu gosto muito e a gente tá falando do assunto que ele acaba entendendo. Mas o Thunder Vision, ele fez uma entrevista com o Guilherme Arantes no programa dele, Music Thunder Vision. E, cara, tá incrível, porque eles falam do Morto Perpétuo, falam de toda a carreira do cara e os dedinhos de salsicha ali, o conceito musical dele é muito bom, cara, é muito interessante. É muito bom. Caralho, cara, vai ter que ter uma banda de punk rock chamada Vina Fingers, tá ligado? E cara, sabe o que é o pior? Ele é um puta virtuoso e ele não é preconceituoso, tá ligado? Com as músicas em geral. E isso é muito foda, cara. Porque é muito fácil você ver um cara virtuoso e é um vinheteiro da vida, tá ligado? Porra, é foda. Caralho, velho. Tá indo pra um nível muito baixo. Oh, mas você falou do Thunder aí, porra. Se o Thunder um dia eu vi isso, um beijo pro Thunder, se ele. Não, os caras falaram de mim, eu vou ver. Um beijo pro Thunder. Cara, imagina. Cara, esse, imagina que a fudência seria se ele colasse num Goldcast, meu. Exato, só em gravar um podcast com o Thunder. É, mas eu meio que chamei a geração dele de idiota. Ô, Thunder, tamo junto, hein? Mas foi mal mesmo. A sua geração é idiota, menos você. Você. Não, o Thunder, cara, eu sou muito fã do Thunder, pra caralho. Assim, cara. Eu gosto dele, eu gostava muito dele na época da MTV, da primeira época dele da MTV, né? E depois, quando ele voltou, eu acho que ele sempre foi um dos pilares da MTV, assim, que ele, cara manda bem. Ah, ele é a cara. Ele é a cara da MTV pra mim, a cara da MTV normal, assim, pra mim. Porra, Thunder, incrível. Querem mandar outra aí? Outra banda? Manda você mais ou menos. Então, vou mandar o. Deixa só rapidinho que eu tava falando do uma que sobrou, só que eu falei do Mutantes, né? Uhum. Mutantes é importante a gente falar um pouco assim também, cara. Porque Mutantes... Ela tá aqui pra falar. Ah, então tá bom. É que eu pensei que. Não, eu ia dizer, vocês chegam a. Não sei se vocês. Porque eu nunca ouvi muito assim sem a Rita Lee. Vou ser bem honesto. Ah, eu também não. Não presta. Se você vinha aceitar aí, não presta, não. Ah, tá. Só fazer um. Mas eu só pra saber. Eu ouvi o álbum novo deles. Que eles lançaram um álbum esse ano. E aí eu fui ouvir. Cara, é horroroso. Eu não tive coragem, eu tive muito preconceito. Caralho, é triste, quando parar, tá ligado? Cara, é porque eu acho o Sérgio Dias um puta guitarrista, mas eu acho ele um grande babaca. E eu acho o Arnaldo Batista um grande babaca também, que paga outro de doido. Babaca. É, que paga de doido. Sabe aquele babaca que paga de doido? Que é tipo, não, eu sou doidão, é por isso, cara. Não, cara, você é otário. Eu não sei porque eu gosto muito do Arnaldo, cara. Eu não sei se ele é babaca, eu não sei se ele é cuzão. O que eles fizeram com a Rita Lee? Foi horrível, né, cara? Tipo, sim. Eu tenho várias coisas pra falar do Mutantes. O Mutantes, eles estouram e tal, e tipo, até vai ser uma indicação final. O Mutantes, antes de lançarem, começa aquele lançamento Tropical, acho que 69, por aí, 67. Uhum. E o Gilberto Gil ouve eles, gosta deles. Eu não sei se vocês manjam, cara. Nos anos 60 teve uma ruptura da MPB em geral, que de um lado ficava Gilberto Gil e Caetano Veloso, do outro ficava a galera com o Chico Buarque, que era contra a guitarra elétrica, tá ligado? E, o Mutantes estava lá como um dos primeiros a trazer esse lance Beatles pra galera, essas coisas, e a galera torcendo o nariz. E o Gilberto Gil, ele estoura, ele fica em segundo lugar no festival de 67, quando ele chama os Mutantes para tocar uma música, eu acho que tá na Tropicália, que é o Domingo no Parque, é uma música linda, é uma música foda, pra caralho. Então tá lá no palco com o Gilberto Gil, a Rita, o... Não tinha o Liminha, né? Só a Rita, o Sérgio e o Arnaldo. E fica foda a história, e eles lançam o primeiro disco, que destrói tudo. Só que, tipo, nesse meio tempo, acho que o primeiro disco que eles lançam, alguns anos depois, a Rita começa a tentar umas carreiras solo, essas coisas. Cara, e o Arnaldo sempre foi apaixonado por ela, eles namoraram, depois eles terminam. Um dia a Rita chega no ensaio e acabou, tipo, não, você tá fora, tá ligado? Aí tem uma entrevista da Rita, cara, que é muito... E eu não gosto da Rita carreira solo, não gosto das músicas, mas, tipo, é muito pesado, cara. Tipo, assim, você vê que... É tipo se um dia vocês viram pra mim e falam, pô, você tá fora de nada. Tá ligado? Tipo, foda-se. Aí você tem todo um conjunto ali de amizade, essas coisas, e foda-se. Agora você se vira, tá ligado? Porra, cara, eles foram muito escrotos com ela. Muito escroto. Sim, foram. E logo depois o Arnaldo lança um dos maiores discos do Brasil, que é Loki, que é lindo esse disco. Eu ia falar, o Loki é um puta álbum foda. Puta, esse disco é incrível. Tem um documentário lindo também. É tipo, foda. E do Mutantes, caso, né, as pessoas queiram assim, procurar, tipo, só ouve o Mutantes, os singles assim, peguem pra ouvir o Jardim Elétrico, que eu acho que se bobear é o último com a... Não, é o penúltimo, porque tem o Mutantes no Jardim, das coisas do Bauret lá. Ah, é verdade, mas o Jardim Elétrico é um puta um bizarro, assim, cara, de 71. É foda. Eu amo Virgínia, cara, eu acho essa música linda, cara, eu acho essa música incrível. Sim, é bonita pra cacete. Abre o sol, me fecha a parte. Mas, cara, uma curiosidade idiota, mas eu tinha um projeto na minha cabeça que eu nunca pus em prática porque eu não sei gravar coisas aqui em casa, porque eu não tenho os plugins, e também não sei editar vídeos, mas se um dia eu soubesse, eu vou até dar ideia aí, se algum ouvinte souber, pode roubar de mim essa ideia, que eu quero só ver isso. Eu sempre pensei em fazer, tocando guitarra, uma cronologia da música pesada brasileira, tá ligado? Tirar vários riffs e mostrar toda essa cronologia da música pesada a partir do meu gosto. E uhum. estudando isso, o primeiro riff que eu encontrei é de 73, e o primeiro riff que eu posso falar, tá bem, é tipo Help Skelter do Beatles, que é a primeira vez que você fala, tá, riff de heavy metal? Sim. Uhum. É a hora e a vez do cabelo crescer do Mutantes, do Jardim dos Bauretes lá. E, cara, o Mutantes são os cometas, os planetas do Bauretes, né? Tanto que o Sepultura depois faz cover dessa música. É o primeiro riff, cara, que você vê assim, eu não sei, se vocês encontrarem mais antigo, me falem. Mas você vê e você fala, cara, isso é música pesada, tá ligado? Tipo, rock pauleira. É rock pauleira, isso é rock pauleira mesmo, tá ligado? Tipo, é o primeiro riff, cara. É um riff ultra simples, mas é bem interessante. Vai estar aí a música pra vocês verem. Exatamente. Cara, já que a gente queimou o Mutantes, posso puxar outra gigante aqui? Que tem bastante coisa pra comentar. A gente já falou, já queimou o Som Imaginário, tá bem. E, cara, é a Casa das Máquinas, cara. Que é outro que pra mim lança um disco que é o único disco que eu conheço deles, não tenho que ser sincero, mas é perfeito pra mim, que é o Lar das Maravilhas. Exato, eu ia falar isso, que eu só conheço ele também. Mas eles têm mó carreira curta e semântica que rolou com eles, Matuza? Não. É mó história bizarra. Porque eles tinham toda uma formação incrível, né? E tipo, teve outras bandas também, mas tanto o vocalista lá, o Simbas lá, ele é. Pô, o maluco é. Eu não sei se ele é transgênero, mas ele é andrógeno. Então, tipo, isso no meio da ditadura, que os caras tocavam. Então, se você for ver o clipe que. Vou morar no ar, tá ligado? Tipo, cara, é um negócio assim que você fica abismado, né? Como aquilo passava no meio da ditadura, tá ligado? Eu tenho também o Ney Matogrosso, né? Que quebrou qualquer paradigma, né, com essa ideia. Mas, só que eles estavam pra gravar na Record, acho que é o Simples, que é o vocalista e o guitarrista juntos, e eles se envolvem numa briga com o cinegrafista se machuca, é atropelado, um negócio assim. A Record manda uma mensagem pro cinegrafista falando, não vai procurar um médico, tipo, não causa escândalo. Só que por não procurar um médico, o cinegrafista tinha rompido o fígado e ele morre. Caramba. E eles ficaram rotulados na época como assassinos e acabam tendo que fechar a banda, cara. Caralho! Olha que história bizarra, velho. Na moral. Mas ouça o Ar das Maravilhas, que é incrível, cara. É incrível pra caralho. Caralho. O Simbas, ele é. Não sei se tem fora de São Paulo, sei lá, o Bar Brahma, não sei se ele tem fora de São Paulo. Uhum. E ele, tipo, tem um monte de show e tal, né? Enfim, tipo. O Beto Guedes toca no Bar Brahma de vez ou outra e tal. E o Simbas, ele é, tipo, diretor técnico cultural do Bar Brahma, uma coisa assim. Tipo, ele é um dos caras que decide essas coisas. Vai estar o link aí do clipe do Vou Morar no Ar com aquela qualidade horrorosa. O Simbas é um cara que tá num salto enorme. Gigantesco. Foda, cara. Essa música é incrível. Essa música é incrível. Oh, Deus é justo, mas a calça do Simbas, hein? É foda, cara. É foda. Matuzinha, Bet Broker aí. Cara, então, acho que eu falei meio por cima também, acho que da hora uma banda que é da hora de falar é o Sagrado Coração da Terra também, né? Que é uma banda que, tipo, muitas bandas que a gente tá falando aí são mineira, né? E o Sagrado Coração da Terra, ele é uma banda gaúcha. E o... Peraí. Legal. Não, não tá no Spotify, porque eu não achei, mas esse álbum é bem bom. É engraçado, eu tô vendo aqui, ela diz que é de Minas Gerais, cara. É de Minas Gerais? Uhum. Caralho. Porque eu ia te dizer, cara, eu nunca tinha ouvido falar nessa banda por aqui. Viu aí, ó, eu tô muito louco, cara. Eu tô... Eu estou muito louco. É, não, pior que é verdade. É do Marcos. É, não, é verdade. É verdade, é verdade. Não, eu tô muito louco. Tô muito louco. Tô muito louco, os caras. Mas enfim, os caras do Coração da Terra é a banda do Marcos Viana. E o Marcos Viana é o cara que, tipo, depois trampou em uma porrada de. Tipo, ele tem. Ele é um cara que toca violino, toca muito instrumentista, caralho, assim. Ele tem, tipo, vários bagulhos de trilha sonora pra filme, pra, tipo. Ele é. Tipo, é um cara. Ele participa do DVD lá do Terço e tal. Tipo, um cara bem, bem foda, assim. Uhum. E é uma, esse álbum, Sagrado Coração da Terra, que chama Sagrado Coração da Terra, ou chama Som Sagrado, é um álbum da hora também. É, esse eu não conheço, tenho que procurar. É que ele já é posterior, assim, ele já é tipo anos 80, assim. É começo dos anos 80. Não, é um tão antigo. Uma coisa interessante que você cita, cara, até posso já queimar outra banda aqui, mas... A maioria das bandas aqui, cara, tipo, elas têm uma grande, as pessoas falam, promiscuidade de integrantes, então um integrante muda pro outro, né, essas coisas, mas sim. É uma porrada de gente e depois sai pra tocar com artistas que já estão fazendo sucesso, né? Então, a gente citou três bandas que fazem sucesso aí dessa leva, que é duas bandas, que é o Secos e Molhados e o Mutantes. Eu ia citar a terceira aqui, não é rock, mas começa o rockzinho com a pegada progressiva, que é o Novos Baianos, tem alguma coisa lá, mas depois eles... mando direto pra MPB. E, cara, tem uma banda que eu não conhecia, fui conhecer, na verdade, esse ano, por culpa do Thunder, que ele fez um vídeo sobre, eu fui atrás, e eu descobri que eles lançaram dois discos na vida, um em 75 e um em 2019. E é a Ave Sangria, cara, e eu mandei pro Matus não gostou tanto do vocal, mas gostou da... do instrumental, pelo que me disse aí, eu fiquei apaixonado, é coisa absurdamente foda, e os caras são nordestinos de Pernambuco, e tipo, eles meio que se beijavam no palco, eles tinham toda uma caricatura, essas coisas, e depois quando acabou a banda, eles eram novão, tá ligado, vieram gravar acho que no Rio, acabou a banda, um é engenheiro, o outro é advogado, e o outro virou guitarrista do Alceu Valença. Isso aí, tipo, gravou... Gravou uma porrada de algo do Alceu. Ah, esses caras, tipo, você tem esses músicos de estúdio, de banda, de apoio, tal, cara, tem muito cara foda mesmo, né, cara? Que vira, tipo, tem que pagar, né, cara? É, não, aí. E assim, ó, pô, até não também. Agora foda-se, né? Abriu a porteira. Ah, então vocês vão assistir o documentário sobre músico de estúdio. É isso que eu vou ouvir? É isso? Vocês vão assistir? Já assisti, né? Não, eu tô falando vocês, eu tô falando o Matuto Godoca pra nós gravar essa porra. Ah, tá, eu vi, desculpa. Vamos envolver. O Godoca já tá no automático, né? Tipo, não, cara, eu tô abismado. Eu entrei no coisa do Marcos Viana aqui, e realmente tem esse Sagrado Coração da Terra. Aí, o próximo disco é a trilha sonora de Chica da Silva. Tem Música das Esferas, que é basicamente música indiana de adoração aos deuses indianos. Cara, é uma viagem, tá ligado? Aqui, ele tem uma... Olha, isso aqui eu vou escutar porque eu curto. Que é uma trilha sonora pra você praticar reiki, tá ligado? Uhum. Caralho. É uma loucura. Se alguém pode se chamar de músico completo, é esse moço aí. Que maluco, que tá louco. É, tem música infantil também, ó. Bagulho de música infantil. Foda. O último disco dele chama Mensagem do Deserto, Música e Poesia. Sinfonia das Palavras, tá ligado? Danças do Ventre e o Clone. Mas isso é importante mostrar como essa galera toda aí que a gente tá citando das bandas, os caras eram bons nos instrumentos, né, cara? Tipo, os malucos eram bravos. Se fuder. Tipo, pô, se você ver algumas coisas. Tem um vídeo. Que eu não sei onde eu vi isso. Do. Não é nem o guitarrista, é o. Que toca acordeon pro Alceu, falando que junto com a banda fez uma música de aniversário pro Alceu. A puta vai me dar uma palhinha. Cara, a porra da música é um puta solo, tá ligado? A música toda com todo mundo dobrando junto. Fico... Cara, tipo, vai se fuder, isso é difícil pra caralho de tocar, velho. É, tipo, os caras viravam tudo músico de outras coisas. Tem o Tavito, que ele também é um dos caras do... Sim, do... sim. Ele era amigo da minha mãe, amigo mesmo, assim, mesmo. O Tavito, ele é de que banda? Então, o Tavito, ele... Eu não sei se ele chegou a gravar com alguma banda, porque ele tem as coisas solo dele, né? Tipo, ele é um cara... Ah, ele foi do Fã Imaginário, se eu não me engano. Isso. Mas ele fez mais coisas sozinho. Mas ele morreu esse ano, inclusive. O ano passado. Ano passado. E sabe aquela música da Globo, da Copa? Eu sei que vou do jeito sim, que sim. É dele essa música. Caralho. Caraca, bicho. Foda. Ele ganhava de direito, né? Ele ganhava muito direito. Tipo, toda, de 4 em 4 anos, pingava os direitos autorais pesados, tá ligado? Porque sim, a Copa. Essa música é dele e do Aldir Blanc, que é outro cara que tem uma. Ah, maneiro, cara. Maneiro. Mas aí posso dar um apoio ao Vini aqui? Se vocês tivessem visto o documentário que o Vini cita aí, mostra o cara que fez a música do Ghostbusters, cara. E você tem ideia... Cara, pra você... Vou até queimar essa parte já. Você tem ideia, o cara tava sentado num café e você sabe essas propagandas que ainda vai começar o filme, então só mostra o símbolo, essas coisas? Sim. O cara olha pro outdoor, tinha um cartaz preto com uma rodela rosa, que depois sai o fantasma ali do meio, tá ligado? Sim. Aí, no mesmo dia, o maluco liga pra ele e fala: cria uma música aí pra um filme aí que eu tô fazendo. Aí ele fala: cara, eu só criei isso e eu vivo disso até hoje, foda-se, tá ligado? eu não preciso de mais nada, tá ligado? Então, acabou. Cara, eu ainda estou viajando pela discografia de Marcos Viana. Ele tem um disco. Como é que fala quando conta uma história só? Gente, desculpa, eu tô cansado, tô mais de 24 horas acordado, eu tô perdendo as palavras tudo. Conceitual, ele tem um disco conceitual chamado A História de Ana Raia e Zé Trovão. Olha aí, cara. Gente, caraca. Eu vou ter que tirar um mês pra escutar. Olha, ele fez a trilha sonora do filme lá do Olga também. Do Olga? Sim. Caralho. Só aproveitar. De Paula Fernandes. Caralho. Só aproveitar a citação aqui do Matuza Pitavito. O Som Imaginário tem uma participação no programa Ensaio, onde eles tocam, acho que é a música deles, que depois foi ficar famosa com Beto Guedes e Lobos, que é uma música linda, cara, que é Feira Moderna. E a melhor versão é essa versão porca do programa Ensaio, cara. E tá o Tavito no violão aí, até que ele tá na capa aí. É o violão de 12 cordas. Cara, que legal. Foda demais. E, cara, uma coisa que eu lembrei de falar... Deixa só que eu ia falar, acabei não falando rapidinho. Você falou do Alceu Valença, e a gente não tá falando de... Como a gente não tá falando disso, mas enfim, abriu a porteira, foda-se. Como a gente tá de progressivo, cara, ouçam os 4 primeiros álbuns do Alceu Valença, até o Vivo, que é até 76. Cara, o Molhado de Suor é um puta álbum progressivo, cara. Só que ele é um álbum de MPB, mas, porra, cara, é incrível. Mulher do Suor, ouça o Mulher do Suor. O Alceu é um cara que você me sacaneou, né? Porque você falou, todo mundo da esquerda manja Alceu, sei lá o que. Eu falei, cara, eu acho que eu sou a única pessoa que não manja. Eu perdi, tipo, o Alceu do meu radar, não sei porquê, cara. Isso é um negócio que eu fui observando em São Paulo, assim, ao longo dos anos, tá ligado? Tipo, teve a época, tipo, a época Belchior, né? Todo mundo virou fã do Belchior do nada. Nossa, aí, o Belchior morreu, foi... É morrer, né? Quando morre... Exato, aí, de repente, assim, no metrô, vez ou outra, aparece, sei lá, alguém tocando violão, não sei o quê, né? A galera tocando violão no metrô e tal. E a galera sempre mandava um Belle de Ju, tá ligado? Caralho, mano. Porque eu acho que é uma música fácil, que todo mundo gosta, e é brasilidade e tal, né? E aí, sim, sim. E agora também, agora o Alceu virou o novo nome da esquerda brasileira, né? Todo mundo é um Alceu agora. Tudo bem, ele é foda, mas as pessoas conhecem 3 músicas. Mas... Olha o Matuza mandando lance de underground aí, hein? Não, tô falando, é essa a questão, mas é que, tipo, é o que eu falei, eu até fiz um tweet, falei, nossa, agora virou moda gostar do Alceu. Que bom, né? Porque ele é foda mesmo. Mas... Eu não sei o que eu ia falar. Legal. Um pouco tanto do rock progressivo, mas é samba rock dos anos 70, que é um disco que eu sei que o Danada gosta muito, que é a Taba de Esmeralda. A Taba de Esmeralda do Jorge Ben Jorge. É que é foda que eu falei isso 5 vezes no programa, mas eu acho um dos melhores discos do Brasil. Sim, cara, eu vou dizer, cara, que eu nunca consegui, tipo, curtir esse álbum de verdade, cara, sabe? Cara, não é possível, Matuza, não é possível. Eu juro que, tipo, vai, tipo, todo mundo ama esse álbum e fala, beleza, agora eu vou ouvir lá. Qual álbum? Eu ouço e falo, Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Cara, você tá doido. Tipo, é um álbum bom, assim, então, mas é um álbum que, assim, eu não consigo entender, tipo, pegar esse amor que todo mundo tem. Eu falo, tipo, ah, tá, ok, bacana, mas não bateu em mim, cara, não sei porquê. O Jorge Ben, ele tava muito louco de conhecimento oculto, tá ligado? Porque tem parada, é muito conhecimento oculto, né? Às vezes o indivíduo tá muito louco no conhecimento oculto. A faixa 5 do lado B, que chama Hermes Trismegisto e sua Celeste e tal. Geraldo, é muito bom, cara. Tratado do Hermes Trismegisto de 1300 anos, que ele só transformou, ele só musicou, tá ligado? É muito bom, cara, é muito bom. Já tô resolvendo isso aí. Ah, não, se é pra dançar, então dança. Então dança. Menino, mulher, pele preta. O quê? Menino, mulher, pele preta. É, cara, parece tipo assim, ele só tem 5 horas pra gravar o disco inteiro, então corre, gente. Não dá. Aí a Beck Vocal pergunta assim, não dá tempo. Ele, não, menino, tá nervoso. Tô nervoso. Quem vai ser o papai? Caralho, eu tô aqui, eu te amo, me dá um beijo, na moral. Mas, cara, então, essa história de música de banda, tá ligado? Eu falei do Toninho Horta aqui, né? O Toninho Horta tocou muito tempo com a Elis Regina. E tem um documentário, tem um puta baterista brasileiro que não tem nada a ver com rock, que é o Wilson das Neves. Matuza deve manjar. É um baterista de MPB, cara. Ele gravou uma porrada de disco. E ele conta que ele tava com essa banda aí, com o Toninho Horta, da Elis, e eles foram demitidos no palco, tá ligado? Cara, a última música, a Elis fala, e uma salva de palmas pra minha banda maravilhosa, esse é o último show deles comigo, tá? E eles olham pro outro, tipo assim, aí o Wilson fala que olha pro Toninho, e o Toninho olha pra ele e fala, a gente foi demitido. Acabou. É isso, cara. Esse é o nível, esse nível que a galera vive depois. A gente vai gravar sobre Rally de Ganho, hein, galera? Só pra vocês terem ideia. Vai vir. Cara, deixa eu puxar outra banda, então. Eu falei do Ave Sangria já. Tô acabando aqui. É, uma banda importante, cara, que aí é um pouco prog, mas eu acho que o mais importante é o cara, que é um puta baterista, que é o Patrulha do Espaço. Porque tem uma história interessante, o Patrulha do Espaço. O Arnaldo... Eu vi que você botou na lista de Patrulha do Espaço e tal, e eu não manjo Patrulha do Espaço, cara. Então, o Patrulha do Espaço é uma banda criada, eu posso estar falando merda nessa parte, mas é, de algumas coisas de data, mas ele é criado, eu acho que logo depois que o Arnaldo lança Loki, tá ligado? Uhum. Um pouco antes, por aquelas loucuras do Arnaldo Batista lá, e só que eu não, acho que ele nem chega a gravar, eles acabam sendo uma banda de apoio pra alguma coisa do Arnaldo, ele nem chega a gravar e some. Aí eles meio que montam a banda a partir disso. E ela acaba sendo encabeçada pelo baterista, que é o Rolando Castelo Júnior. E, cara, eu não procurei se eles têm no Spotify, mas eu vou mandar a música mais famosa deles aqui pra vocês ouvirem. E até ao vivo, uma repaginação ao vivo naquele Tenda, tá ligado? Que é um programa do YouTube aí. Cara, o cara tocava muito, tipo, isso 79, 80, o bumbo duplo do cara, tipo, fudido, chamando, tá ligado? E não era metal ao mesmo tempo, então não posso falar que, tipo, não era pra não fazer sucesso porque era metal, era pesado. Uhum. Não era pesado, era música rock, tá ligado? E, tipo, é o famoso estilo rock, e é isso, cara, e é maravilhoso pra caralho, é maravilhoso pra caralho. Mas isso aqui é uma... Provavelmente já é uma... Uma... Deu ruim aí, Matuza. Recente, né? Porque não, esse vídeo é, mas o baterista é o original, né? É o cara que manda. E é ele que é da hora, dá uma olhada, cara. Porque ele é incrível. E eles estão com um canal no YouTube que aparentemente tá... Assim, não é toda hora, mas aparentemente tá... Tá ativo, eles estão tentando juntar as coisas da banda, então vai estar aí um canal também. Maneiro. E cara, é muito bom. Tem no Spotify? Tem no Spotify. Eu tava escutando a primeira música do disco chamado Patrulha do Espaço, super original. Então, é Patrulha do Espaço, caralho, a capa preta? A capa preta, Sim. Então, cara, se você ouvir um pouquinho depois, ele vai entrar com a bateria. É uma desgraça, cara. É uma desgraça. E você falou do baixo, isso, e alguém já tinha dito, e cara, o brasileiro tinha muito baixista foda dentro da música do rock, que sumiu. Vai se fuder. É, a gente sabe que hoje em dia só tem baixista merda no Brasil. Só tem. Cara, um bagulho que ninguém pensa como rock progressivo, e é curioso falar, é o Anarquia de 68 do Ronnie Von, cara. Então eu não manjo o Ronnie Von, cara. Eu chamo só Ronnie Von o nome do álbum, eu acho, não sei. Anarquia é o nome de uma música. Mas, cara, o Ronnie Von tem um álbum que é totalmente progressivo, cara. Tanto que é um álbum que não fez sucesso nenhum, mas é um álbum, ele tem um álbum que é muito progressivo, cara. Eu não sei se ele... chama Ronnie Von, de 68, isso mesmo. É um álbum totalmente rock progressivo, cara. Nossa, aí ferrou, porque tem um disco Ronnie Von de 89 também, que a capa dá medo. Meu Deus, essa capa tá dando... Eu vou procurar pra vocês aqui a capa. Meu Deus. Tá muito hieranaico, tá ligado? Isso é legal. Nossa, de falar. Eu tô olhando aqui. Eu não sei se eu tô errado, eu acho que tô não. O Ronnie Von que dá o nome dos Mutantes, né, cara? Sim, Antes deles se apresentarem lá, os Mutantes eram os monstros, alguma coisa assim, e o Ronnie Von manda os Mutantes. Sim, eu tenho uma história assim, é verdade. Mas esse álbum que eu mandei aí, ele é totalmente progressivo, cara. Ele não faz o menor sentido, cara. Foda. Foda demais. Imagina você deixando isso na sua prateleira de noite, tá ligado? Apontado pra sua cama. Sim. Foda. Matuzinha, eu só tenho aqui o joelho de porco pra falar e outra banda. O que você tem aí de bom? Não, então, tem coisas que dá pra citar e tal, mas são coisas que eu sei que existem, mas eu não manjo tanto pra falar, tá ligado? Tipo, creio. Opa, aquele disco que você colocou do Vale das Maçãs lá, aquilo é incrível. Sim, puta, verdade, cara. O Som Nosso também a gente não falou tanto, é incrível. Ah, eu falei do Som Nosso. Falei do... Falei. Então, tem muita coisa... Tem muita coisa que, tipo, eu sei, mas é difícil falar, assim, não manjo tanto pra falar, tá ligado? Mas o Barca do Sol é um puta álbum legal também. É ele que eu não gostei tanto. Sim. Mas ele é um álbum bem legal, assim. Então, vai estar a playlist lá que eu fiz, que tem umas coisas legais. Sim. E sei lá, mano. Eu acho que não tem tanto. A gente falou pra caralho, tem mais de uma hora e meia aqui, gente. Tem coisa que eu não sei falar com propriedade, tipo, eu sei que existe, tá ligado? Não, e pô, pelo amor de Deus, não, eu não tô desesperado não, hein. Tem que parecer que eu tô sem me interessar tanto, mas comentem aí, porra. Dá uma moral. Nós... Ah, tem o Terreno Baldio vale a pena, tipo, de lembrar especificamente, assim, cara. Caralho, pois é, o Terreno Baldio é de quem mesmo? Não sei se tem alguém especialmente famoso no Terreno Baldio. É que tem alguém no agora só apareceu notícia de pessoas sendo estupradas em Terreno Baldio. Quando eu procurava tudo bem, meu Deus. O Mozart Mello tocou, é isso aí, caralho. Olha aí. Porra. É, então, isso aí. É só alguém de foda, tá ligado? Terreno Baldio tá no documentário também, é bom pra caralho. Fala do documentário, bota aí, tipo, antes das indicações, sei lá, ou fala... Ah, sim. Então, procurando esse tema aqui, eu ainda faltou duas bandas pra citar rapidão, mas eu não necessariamente... Três bandas, eu incluí mais uma aqui na minha cabeça. Mas eu não necessariamente tô falando de bandas de prog, mas tem um documentário sobre a viagem progressiva do Brasil dos anos 70, que foi feito por uma equipe aqui, eu não sei a universidade, cara, eles não colocaram universidade. Mas foi um trabalho de TCC... De Ana Paula Minari, Bruno Risato Rodrigues, eu vou falar todo mundo que ficou muito bom. Guilherme Marchione, alguma coisa? João Figueiredo, Tabata Porte e Thiago Morato. E cara, eles conseguiram entrevistar muita gente, e muita gente foda. E é incrível. E tipo, vocês falaram que era fácil entrevistar essa galera. Pô, eles entrevistam o Sérgio Dias e entrevistam o Ney Mato Grosso, cara. O Guilherme Arantes. Uhum. Caralho, isso é. Porra, ficou foda. Tem o Sérgio Rintz do Terço, tem os caras do Recordando o Vale das Maçãs, tem o maluco do Som Nosso de Cada Dia, o Tavito, tem o Tavito, agora que eu lembrei, tem o Tavito. Pô, é lindo, é bonito pra caralho esse documentário. Pô, só aquele... desculpa, sei que você ia... Não, vai lá, fala. Não, eu ia falar que, tipo, não, você vai continuando, continua que eu ia falar de outra coisa, continue. É que eu ia mudar também. Ah, tá. Há um tempo atrás eu falei daquele documentário, eu dei como indicação aqui aquele documentário do Barato do Iacanga. Pode crer, cara, pode crer. Eles citam nesse documentário. É, então, o cara que tem esse canal, que chama esse, o canal que fez esse vídeo lá do documentário. Que, ah, não, não, esquece. Não é o documentário, mas assim, tem um canal que fez. Eu conheci esse documentário por causa de um canal que chama Som de Peso. E ele fala, faz review de vários álbuns e tal, inclusive de álbuns bem clássicos do rock nacional. Ele faz esse do Ronnie Von que eu falei, faz o Som Imaginário, de várias bandas dessas e outras coisas, tipo Black Sabbath, essas coisas do tipo. Eu acabei de entrar aqui e um vídeo que foi, olha caralho, eu juro que não foi, um vídeo que foi lançado um dia atrás é um vídeo sobre o Caso das Máquinas. Caramba. Que foda. Então, olha aí, vejam um vídeo lá do Som do Peso, que ele tá aí falando também, não, várias coisas que nós tá falando aqui, porra, da hora. Foda devia demais. Ter chamado o brother aí pra participar. É, cara, já que a gente tá citando o canal, tem outro canal chamado Planeta Musical, que faz várias resenhas de bandas nessa época aí. Só vou fazer uma pequena reclamação, porque o som dela fica muito baixo, cara, e meu computador tá muito ruim. Mas é muito bom o canal dela, que é Casa das Paletas, tá aqui. Então, Paleta Musical, Casa das Paletas, eu confundi com Casa das Máquinas, eu tô fechando. Desculpa. Tá, e, cara, vou citar duas bandas rapidão aqui. A uma já citei no top baixista, que é o Tico Tepes lá no Joelho de Porco. Eu podia ter citado um zilhão de baixista também. Sempre quando acaba a gente fica pensando nisso. E o Joelho de Porco eu acho que é uma banda incrível, já falei o que é mais importante. O Próspero é um puta vocalista. Não foi vocalista o tempo todo, teve um vocalista argentino também. Que era muito bom também, que brigou com o Tico Tepes e os direitos de imagem dele não podem aparecer com o Joelho de Porco hoje em dia. Mesmo com o Tico Tepes morto, não sei. Ela brigou feio, assim. E, cara, do além, obrigado. E tem uma banda que eu não sou tão fã, mas não tem como negar que eles foram um dos pioneiros do rock no Brasil, que é o Made in Brasil, né, cara? E tá nativo até hoje e tem o Guinness Book da banda com maior quantidade de formações do mundo, com mais de 200 formações já teve. Mas é o Made in Brasil. Tá aí. O Osvaldo, sobrenome difícil, com seu irmão, sobrenome difícil, estão tocando juntos até hoje, desde 67. Eu tenho que acrescentar que eu tô abismado com esse disco do Ronnie Von. É bom pra caramba. Olha aí, viu? Tava escutando baixinho aqui, caramba. Vai tirando. O disco que veio antes, puta que o pariu, né? A misteriosa luta do reino de para sempre contra o império de nunca mais. Caralho. O nome da primeira música é de como meu herói Flash Gordon irá levar-me de volta a Alpha Centauri, meu verdadeiro lar. Então, cara, o Ronnie Von era um cara mega, tipo, fã de... Tanto que a música mais famosa dele, que é Meu Bem, é uma versão de Girl dos Beatles, né? Uhum. Tipo, ele é um cara que curte uns bagulho foda, assim, só que ele entrou no esquema gravadora Jovem Guarda, teve que fazer uma coisa. Cara, isso é uma coisa importante de falar também, tipo, O rock dos anos 70, ele é quase uma resposta ao... Dos anos 60, né? Que é o rock que não apanha da ditadura. É, exatamente. Que eu odeio, já tive uma briga, infelizmente, aí, gravíssima, a gente tá sem se falar até hoje, com o Matus, sobre eu odiar o Roberto Carlos, mas eu também odeio, não como pessoa dessa parte, mas a gente teve uma briga por causa disso? Não, não, não por causa do Roberto Carlos, do outro moço que eu esqueci o nome. Caralho, meu, de nada tá tão doidão que ele tá brigando sozinho com os amigos dele, cara. O Erasmo aí. Não, eu não odeio o Erasmo, eu odeio a música do Erasmo. Acho horrível a música do Erasmo. Chata. Um bagulho cu pra caralho. Tá doido. Ok. E é isso, é o rock babaca. E vamos pros encerramentos aí. Alquimistas estão chegando os alquimistas estão chegando os alquimistas. Homens musculosos em roupas colantes e coloridas gritando e se agarrando por aí? Ah, meu filho, a gente tá em casa. Prepare-se para um podcast que vai abalar em dobro. Para proteger o mundo nerd da escrotidão, para falarmos de temas importantes ou não, para mostrar os males do preconceito, sim senhor, para estender nosso poder às estrelas. Bichas Nerds, dê o play agora e prepare-se para divar. Bichas Nerds, domingos no superamiches.com. Encerramentos aqui. Cara, antes de mais nada, eu só esqueci de fazer uma coisa importante. Eu e o Matuzinho aqui, e temos uma banda, e essa banda a gente tá gravando no dia 26, no dia 25 de setembro, a gente lançou nosso segundo single, uma música maravilhosa chamada Revelations. Beleza. Vai estar os links aí, por favor, ouvirem. Mentira, mas dê uma ouvida aí, vê o que vocês acham. A gente tá muito feliz com o resultado. Falem mal empolgados. Nos comentários aí. Isso, e se passa, sai um EP esse ano, hein? É isso aí. Você sabe a data do festival? Eu não sei as datas. Ah, é, pode crer. A gente vai participar. A gente já tá em turnê. Mesmo em quarentena, a gente tá em turnê. Como a gente é vai ter um festival. Como é que os caras falaram lá? Cyber turnê. Eu tô tentando folgar isso, tá ligado? A gente vai tocar no Festival do Bode do dia 3. Vai estar. Acompanha as páginas do podcast e da banda que vai estar tudo lá. Sim. E vocês vão poder ver minha cara e a cara do Matuzinho e descobrir quem é quem. Também. E o Ed, cara. E o Ed vai participar de um desses, é verdade. No dia 3 a gente... Você viu, verdade. É verdade. No dia 3 a gente vai estar no Festival do Bot, que acho que já é semana que vem. E no dia 10 ou 11, não sei qual desses dias, a gente vai estar no Festival do Caio Indica. Acompanha isso. A gente nas redes sociais, que obviamente a divulgação vai estar pesadíssima lá. Tá bem? Não esqueça de dar o like e assinar o sininho. Por favor. No festival não precisa não, mas no nosso canal, se puder. É nóis. A gente tem um Bandcamp agora também, vai estar aí. O Bandcamp vocês podem dar dinheiro diretamente pra nós. Aí, agora sim. Agora eu recomendo, mas fica à vontade. É, também não. Dá pra baixar muito fácil sem precisar dar dinheiro. De graça lá, velho. YouTube. Deixa de ser trouxa. Vai custar o merch, vocês compram, porra. Compra a camiseta. Porra, a camiseta. Vinizinho, suas indicações aí, seu beijo, seu queijo. Minhas indicações, então eu vou fazer umas indicações mais alternativas hoje. Então, eu vou indicar o Torcida de Pimenta Mexicana. Que boa. É um salgadinho, uma indicação mais alternativa. E assim, ele é forte, ele tem aquele gosto mais acentuado no final. Eu vou deixar o link do Supermercados Guanabara pra comprar. Mas não, é sério, não. Cara. Deixo a dica aqui, que é o Torcida de Pimenta Mexicana. Isso não é um jabá, a gente não tá sendo pago por isso. Poderíamos, de fato. Deixa eu ver uma outra dica que eu vou dar aqui. É uma série da Netflix que eu comecei a assistir só por causa da... Acho que foi a Karina que comentou alguma coisa assim. Ou eu tô muito viajando na maionese. A Karina é de qual podcast, Vini? A Karina, ela tem um blog na internet. Porra, caralho, eu tô querendo que você faça propaganda do Virapágina, porra. Karina do Virapágina. Ela indicou uma... Você tava falando de livro lá, na época das Viagens do Tempo, aquela gravação de podcast lá de Viagem no Tempo e tal. E aí eu comecei a assistir Outlander, cara, que é uma série que tem umas tretas lá, que a mina viaja no tempo, vai parar nas terras altas da Escócia, e a primeira temporada é legalzinha, cara, é interessante, assim, tem um monte de, pra quem gosta de história, tem muita parada maneira lá, que fala sobre a Revolução dos Jacobitas lá, que é os caras lutando contra por um outro sucessor do rei da Inglaterra, umas tretas muito doidas lá, umas conspiração, uns bagulho maneiro. Então fica a dica do Outlander. E tem uma série do Outlander também, não tem? Desculpa. É a série. Não é o livro, não. É a série mesmo. O livro eu não li, só assisti a série. Eu assisti a primeira temporada. E eu vou pra minha segunda dica alternativa, que também vai ser uma dica alternativa, tipo que nem a do Torcida, que é o seguinte. Pra você, que é que nem eu, que tipo, é um escroto e tem umas alergias zoadas, que, por exemplo, eu tenho alergia à borracha usada pra fazer havaiana, então eu tenho que gastar dinheiro mais caro. Eu tenho que gastar dinheiro mais caro em chinelo. Eu indico você a comprar um chinelo simplão da marca Kenner, tá? Que é um chinelo massa, que ele tem a parte de baixo dele, é tipo um EVA, sei lá que porra é aquela. E a tira dele não é feita de borracha. Aí o seu pé não queima e começa a explodir e pegar fogo, que nem acontece com o meu. Então fica essas três dicas aí. Duas dicas alternativas e uma dica cultural maneira aí. Não, e vai ter mais dica alternativa com o passar do tempo aí. Podcast eu... tem indicação de torcida e chinelos Kenner, porra, já. Ele vale. Perfeito. Mas eu posso falar que eu sou um grande time do Havaiana genérica, de borracha genérica, então é isso aí. Cara, eu queria conseguir usar a Havaiana genérica. O problema é que meu pé começa a se desmontar quando eu uso. É pra poucos, né? Pra poucos. Quando aqui. Pra raros. Cara, eu tenho algumas dicas. É, uma dica alternativa, assim como a do Vini, né? O dia que vocês estiverem com o espírito mais preparado, com a alma um pouco mais limpa, a fim de experimentar alguma coisa diferente, que não é boa, né? É ruim, é apenas diferente. Ah, eu sei que... O Doritos recentemente lançou o sabor wasabi. Ah, eu tô louco pra experimentar isso, cara. Eu quero muito que seja bom. Ele é interessante. Eu não vou gastar meu dinheiro com isso, na moral. Sério, não vou gastar meu dinheiro pra provar um negócio dessa bosta. É tipo tu pisando na braquiária alto descalço, tá ligado? Não é bom, não é ruim, é apenas diferente do que você tá acostumado. It's not good, it's not bad, it's alright. Não, pisar na braquiária descalço é gostoso, pô. Não, mas, caralho. Não compara uma coisa a outra. Eu não vou gastar meu dinheiro com uma coisa de sabor assado. Acho um desrespeito. Sabor tempero. Sabor tempero estranho. É, uma dica mais convencional, né? Como eu mencionei no grupo, já que eu não ia participar desse podcast, que ele teria sido gravado ontem. O Painkiller tá completando 30 anos, agora eu não lembro agora. Sim. Cara, 30 anos de um dos discos mais desgraçados do Judas Priest, cara. Uhum. É fantástico, então vale a pena escutar de novo. É, descobrirem que Between the Hammer and the Anvil é a melhor música desse disco e não as outras mais conhecidas. A gente pode gravar sobre esse disco um dia, né? Sim, pode quando fizer 31 anos a gente grava. A gente tava, pô, tem algum tema pra fazer? Esse ano o Doca falou. Faz 40 e o Penquilla faz 30 depois. E a gente tá cagando, tá ligado? Cara, esse ano tem vários álbuns que fez aniversário, assim, cara. É porque é ano fechado e é assim mesmo. É verdade. Redondinho. É, uma dica que eu me viciei hoje cedo, tá de graça na Epic Store o Rocket League, que é um jogo de carrinho e futebol ao mesmo tempo. Sim, é muito legal. E é divertido demais. Eu peguei também. Eu vou jogar pra ver como é que é e puta que pariu, galera, vamos montar timinho. Vamos. Bom, eu peguei também, bora. É muito divertidinho de jogar, cara. E eu tenho a dica de um livro pra quem tá sem tempo, livrinho de 250 páginas. Pra descansar a cabeça, tranquilão, chamado Bíblia. Feiticeiro de Terramar. Não, chama Feiticeiro de Terramar, cara. Um livro simplesinho. Livro de fantasia em que o protagonista não é branco. Então vale a pena. Quem você tá falando do livro do Afonso Solano? Sacanagem. Não, tomar banho. Solta a música do Afonso. Tem a animação do Estúdio Ghibli, do Feiticeiro de Terramar, então quem tá com preguiça aí de ler, assiste a animação, que não tem nada a ver com o primeiro livro, entendeu? É só uma história dentro do universo de Terramar, mas é bem divertido, bem legalzinho. Top. Então, eu vou para minhas dicas aqui, queria agradecer aos meus queridos compatriotas de podcast. A minha dica é um documentário que eu comentei, que é o Festival de 67. Agora eu esqueci o nome do documentário, cara. Deixa eu só relembrar aqui. É Uma Noite em 67. Eu procurei nos serviços de streaming e não tinha, mas acho que deve dar pra baixar. E, cara, outra dica é extremamente besta, extremamente famosa, tá tendo propaganda pra caralho aí. Mas eu estou empolgado, e é difícil eu ficar empolgado com série, mas a segunda temporada do The Boys, então assistam o The Boys, que é muito melhor que a HQ, e eu sou... Caralho, achei que tu ia falar pra galera jogar Among Us. Todo mundo jogando essa porra. Eu ainda não joguei. Eu joguei só no celular uma vez da Gisele. É, mas não é isso. Porque assim, eu jogava. É tipo um jogo detetive, cara. Não. É bem legal. Deixa eu falar, porra. quando começou com a Mas sei lá o que, sacanagem, vai. Eu joguei Among Us algumas vezes, assim, no celular ou no browser mesmo de graça, tá ligado? Agora tô vendo um monte de chat porque tá de graça na Steam, tá não sei o que, né, que eu peguei na Steam. Ué, mas agora é pago? Porque eu joguei de graça várias vezes. Não, assim. É que tá R$10 na Steam, mas já fica de graça. Então, mas ele tava de graça, tipo, eu jogava no celular e no browser. Tipo, era um mas ele era browser, né? Eu acho que era. É que eu acho que eles querem fazer comunidade, entendeu? Sim, sim. Eu acho que é isso. Sou hipster do Amangas. Hipster do Amangas. Eu tô vendo. O Matuza, ele é tão hipster que ele jogava a mão escutando ao seu Valesca. Isso. Foda, moleque. Mas o cara, a série do The Boys eu tô achando muito melhor que a HQ e eu gosto muito da HQ também. Eu não vi o último episódio ainda, eu vou assistir quando eu sair dessa gravação. Vocês, então não dá spoilers. Só. Eu não tava pensando dar spoiler, não, fica tranquilo. Mas só avisar que eu sou puta fã do Garth Ennis, fã de coisas que nem as pessoas normais fãs gostam, que é tipo Crossed, mas. Essa série é milhões caralho, de vezes melhor no, que a HQ. Eu, é incrível. Não. Cala a boca. Não, cala a boca. De novo você tá mandando cala a boca. Cala a boca, porra. Eu tô apresentando só um pouco desse programa agora. Eu tô na porra do Benhamista, vai fazer 7 anos, cara. E desde o início eu falava que eu curtia a porra do Garth Ennis. E agora todo mundo é fã do Garth Ennis, meu. Eu sou hipster do Garth Ennis. Eu li o Garth Ennis. Você não gosta de Crossed. Você fala eu, Crossed, não, pô. Eu gosto de Crossed, cara. Só que é errado, meu. O Crossed é errado demais. Enquanto o Matuza tava lá... Enquanto o Matuza tava lá ouvindo ao seu Valença jogando Among Us, cara, eu tava lendo Garth Ennis, cara. Eu tava indo atrás dos Wormwood, cara, que tu não deve nem ter lido essa porra, cara. Tava lendo lá o Nick Fury dele, que é foda pra caralho. Então, porra, vai tomar no cu aí, meu. Fica dizendo que é fã do cara e nem é, meu. Nem leio o Garth Ennis, meu. Mó escroto, isso só de raiva. Eu não conheço mesmo, não. Eu tô até olhando aqui o que é pra nós poder falar. Ah, fiquei com raiva agora, meu. Tô com ódio do Denada, meu. Vou sair do projeto. Falou aí, gurizada. Até mais. Tchau. Aposto que não tem um final bom. Agora eu quero ler o Wormwood, não conhecer. É bom mesmo. É uma das poucas coisas que ele consegue fazer final, então. Porque do The Boys, puta que pariu, cara. Ele consegue ir a lugar nenhum com lugar nenhum. Meu Deus. Eu ainda não terminei The Boys. Eu tô esperando o The Boys. É horroroso. Matuza? Eu ia terminar, só que o Vini me humilhou aqui. Então, vai lá, ô Matuzinha. Netbroker. Tá bom, eu vou aproveitar, já que a gente começou nesse sentido, eu quero falar que eu, desculpa Vini, eu não sou um fã do Torcida Pimenta Mexicana, mas eu indico três torcidas diferentes. Caralho, torcida é marca. Cara, torcida Galeto é meu preferido, Galeto é muito bom, cara. Torcida Galeto é incrível. Na moral, torcida, patrocina nós. Aí tem torcida... Tem um torcida que lançou recentemente, cara, que é costelinha com limão e ele é bizarro. Porque ele tem gosto de costelinha com limão, cara, é um salgadinho. E é incrível, cara, incrível. Aquele jogo costelinha com limão em pó. Cara, eu não consigo entender. O torcida, ele tá envolvido com magia, cara. E outra coisa da engenharia de alimentos bizarra do torcida é esse torcida também que lançou, que é esse petisco de boteco que tem o sabor pastel de carne e sabor pastel de queijo. E tem gosto de pastel, cara. É incrível. O bagulho é bizarro. Então, torcida, patrocina nós. Mas é importante falar que todos esses sabores são extremamente naturais, não tem nenhuma química aí, galera. Ah, isso aí é plantado, é agricultura familiar. Caralho. Torcida orgânico. Vai patrocinar nós, a gente não tá sacaneando não. Sem aditivo, porra, eu queria patrocinar a torcida, porra, eu aceito, foda. Mas a minha indicação, a Vera, aqui, semana passada eu indiquei o Caliente Alchemy lá do Alex. E agora eu vou indicar também outra. Que eu faço só indicação de concorrentes. Porque aqui a gente tem que se ajudar, tem que ser amigos. É verdade. Outro bagulho, que é tipo, né? Aí de umas minas que. Até o Pedro que participou aqui recentemente com a gente também conhece a mina. O Igor Giroto, se não me engano, conhece também e tal. Então já tá tudo em casa. Que é o Garotas do Front. Tem podcast, tem o Instagram e tem canal no YouTube também. Lá, que o Instagram eu já conheci, é que elas estrearam o YouTube há pouco tempo, né? É, exato. Aí elas estrearam agora canal no YouTube lá, Camila Lorena. E é isso, cara. Então fica lá também, dá uma força lá pro canal das minas, que é da hora pra caralho. É meio que o Senna vem fazendo, tá ligado? De notícias e discussões sobre metal, principalmente nacional, é bem da hora. E aproveitando só que eu falei do podcast do Alec, do Caneta Alchemy, saiu hoje também um sobre o Uber, que a Taga participou aqui com a gente do Paradise Lost e vai voltar em breve também. Então fica aí. Posso falar de uma coisinha que eu lembrei? Claro, meu bom homem. É que eu lembrei que eu apresento um podcast de literatura chamado Vira Página. Olha aí, rapaz, tudo um dia. Eu realmente esqueci de fazer propaganda dele. Então, se alguém aí se interessa por livros, a gente não fica falando só de coisa chata, de coisa erudita, entendeu? Então, dá uma força pra gente, Vira a Página tá crescendo aos pouquinhos, mas tá, então... Eu acho que você tem que superar isso aí, Godoka, tem que virar essa página. Caramba, pior que virar a página é muito nome de música de sertanejo universitário. Cara, Virar a Página é o nome do seu podcast, na moral. Piada de tiozão no podcast eu e você, a gente tem essa marca. Essa marca é tipo maldição, tá ligado? Essa maldição do Anegão é nós mesmo, cara. A gente nasceu marcado. Caralho. Ah, e eu tenho que falar a música final, né? É, eu tô aguardando. Ah, desculpa, é que você não chamou a minha música final. Você não falou pra eu falar, você não fez aquela introdução bonita. Mas tudo bem. Matuza. E pra encerrar esse podcast maravilhoso que a gente fez, o primeiro podcast sem heavy metal, o que vai tocar aí? Que bom que você perguntou, né, nada. Esqueci mesmo antes. Vai acabar então o podcast aí com 1974, que é a última faixa do Criatura da Noite, do Terço, que a gente acabou falando pouco. Eu acho que desses todos é o álbum mais importante desses todos. Criaturas da Noite. Provavelmente é, verdade. E é um álbum muito bom, o álbum inteiro é muito bom. E essa música, a última música do álbum é uma música de 12 minutos, assim, tipo, épica, assim. Então é isso aí, para as pessoas verem que tem prog no Brasil, e essa é uma puta exemplo legal. Então, um beijo pra vocês, até a próxima. Respeitem seus pais e comam legumes. É isso aí. Depende. Não. Depende. Como torcida? Torcida é tops. Torcida é tops.